Mesa de Diversão começando a sua 212ª edição. Não. É 200ª, não é 200ª. E não é segunda, é terceira. É 200ª? É, talvez a sua forma esteja certa também, mas eu não tenho certeza. Vai lá. 200? É, 200. 200. 200ª. Morto, hein? Mas beleza. É. Não, cara, também não é vigi o número, né? Mas é 20º, né? Mas é 200º. Cara, eu acho que nem 200º deve ser 200º, sabia? Eu gosto de jogos e diversão, começando a sua 200ª terceira. Para falar sobre o novo, já velho joguinho escroto que vem conquistando nossos corações: Heróis da Tempestade. Heróis da Tormenta. Não, porra, Storm não traduziram pra Tempestade lá na revistinha? Então é Tempestade, cara. Não sei que revistinha é essa, não li. Não sei X-Men. Ler. Queria saber ler. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem lápis. Pode ser a última vez que você ouve a minha voz. Porque já é quase meia-noite? Não, porque eu tô de orelha mesmo. Falo nada, apenas observo. Senhor da Eternidade. Cara, eu tava olhando aqui o panorama do Skype e só tem poser nessa ligação, cara. Tipo os isso. Os caras que estão nessa ligação devem ter tipo uns dois que jogam Hots hoje. O Zabuzeta e o Rodinho. O Rodinho. Não, o Zabuz é poser pra caralho também. O Zabuz é poser. Bando de poser. Porra, senhora Eternidade, ela não mole, podia se ligar diamante aí nessas paradas aí. Liga mestre, amigo. Mestre. O loop infinito. Só pra tirar a dúvida, do centésimo mesmo. É do centésimo? Do centésimo. Romero Brito. Meu pai, isso aí. Rodito. Ó, digo que vocês me encontrarem um jogo que você consiga andar com o capiroto em cima de um cavalinho, deu um troco de jogo. Aquele é o World of não sei o quê. Hã? Não tem capiroto no World não sei o que lá? Não, World of Warcraft não, cara. É mas aquele World of Warcraft. Mais hétero ainda, que é daquela empresa do Ragnarok e o caralho. Tibia é o mais hétero de todos. Cara, Tibia é o mais assexuado de todos, inclusive. Tibia, em vez de ouvir... Hétero romântico. Legend Online. Em vez de ouvir Tibia, eu ouvi Kibia. É muito pico. Kibia. É árabe. É da empresa árabe essa aí. E o Zabuzentésimo! Zabuzentésimo! Oi, gente, foi. Foi. Cara, pra você fazer esse tipo de introdução sem graça, você tem que ter no mínimo uma voz sexy, que nem o Ximenes, foi mal. E o Zabuzentésimo. Minha voz nunca será sexy. É. E nessa semana. O Loop não fala, o Loop não chama. O Loop não chama. Tá, também. Eu já chamei o Loop, cara. Já. Que merda. Mesmo. Você não prestou atenção que eu chamei o Loop, não, cara? Estou homericamente cagando. Homero Brito? Homero Brito? Você não é a orelha? Pelo menos escuta, cara. Porra. Eu tô ouvindo mal pra caralho. Eu só ouvi o Loop falando que era do centésimo. Eu tô cagando. E nessa semana não sabe de nada, anciente. Você não tá preparado porque nós vamos jogar finalmente com os bonequinhos, estrelinhas da Blizzard que você sempre quis jogar no seu Dotinho, no seu LOLzinho. Nós vamos pela primeira vez falar sobre o velho novo, sobre o novo velho, sobre mais do mesmo. Tudo isso muito mais depois do Ximenes. Cara, eu tenho uns pesadelos recorrentes onde eu fico imaginando o Chicão ensaiando essas entradas, sabe qual é? Ligando assim a piada que ele vai fazer. Caralho, é hot, cara, vou pegar aqui uma fala do Idan. Escrevendo assim. Escrevendo no papel, aí ele pega o papel, amassa e joga. Não, tá uma merda. Sabe? Tá uma merda. Anciente. Quando caramba, eu jogava com o Roger, eu jogava de Lily, né? E ficava falando as frases. Tá babando. Ela falava pro Suturina, muito zoado. Ximenes. Começar essa merda. Senhoras e senhores, preparem-se, pois essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em sua edição, eu não lembro mais o número, 203, referente ao... Eu também não lembro do programa passado aqui, merda, Disco Ninja! Boa! O Heimer do caralho, porra, que não, merda. Não, peraí, não, é Disco Ninja porra nenhuma. Foi, o programa passado... Ah, não, será que é referente ao programa passado, não, tô certo, é. Tô bêbado. O programa, né, daqui a pouco você já tá me fazendo pensar que eu tô mais preocupante nesse negócio do Alzheimer. Pô, você tá meio velho e tal, né? Vamos com calma, ainda nem fiz 40, pelo amor de Deus. Justo. Ainda não estou caindo aos pedaços. Hoje nós temos 5 e-mails para suas pessoas. Está melhor do que da semana passada, mas ainda não é o bastante. Vocês estão estragando a diversão do senhor da eternidade que está aqui comigo. Pois é. Isso é uma sacanagem, mas vamos logo para essa parte, porque vocês têm um programa meio grande para ouvir aí. Olá, espanqueiros e malditos. Aqui quem vos fala é o finado Kong, ex-cavaleiro Kong. Caralho, grande Kong. Pulei da janela da casa depois que mandei config pro meu último e-mail. Descanse em paz. Mas em minha defesa, mandei aquele e-mail depois de um longo dia de trabalho e morto de sono. É, isso vai ser recorrente hoje. Te perdoo. É, não, realmente não teve cast que teve parte A, B, C e D. Estava confundindo. Tem alguns com parte A e B, e o cast era uma vez um bicho, tem 4 partes, uma pra cada console. Só que cada cast tem um número diferente, de 50 até 54. Não, de 150 até 154. Aí, tá vendo? A gente falou que tava, era isso aí. Mas ele só mandou para corrigir a pequena cagada que cometeu, porque enfim, nada mais por enquanto. Depois encho mais o saco de vocês. Abraço! Pô, o cara mandou o e-mail só pra dizer que ele é um merda mesmo. É só um meio bosta. Pronto, tipo, eu estava com sono, cometi uma cagada horrível. Peço perdão. Perdoe. Tudo bem, Cavaleiro Kong, a gente super te perdoa, mano. A próxima vez manda um e-mail que mais. Que contribui mais, cheinho, mais, digamos assim. Mais cheinho, pô. Nem mais falou. Mais cheinho, é. Ninja, manda, nem falou, manda, não. Manda uns nudes também. É, manda umas minas peladas aí da tua área. Que aqui, por falar nisso, é a mesma área que a minha. Mas enfim, é que bom. É bom que é bom. Porra, caralho. Aí, pega o Bruno Vampinto aí pra nós. Olá, adoradores de Ximenes. Aqui, quer dizer, eu, Bruno Vampinto, envio mais um conjunto de bobaias para a felicidade da Igueria e o Senhor do Inferno e foda-se. Eu adoro. Seria uma daigueria. Eu adoro esse nick, Senhor do Inferno e foda-se. Esse é muito bom. O que você venderia numa daigueria? Na verdade é daigueira. Eu que li errado por causa da minha dislexia. Ah, tá. Mas o que se venderia numa daigueria? Eu imagino que daigos, né? Porra, tem essa própria daigueria em casa pra que ele não tipo faça porra nenhuma e come sorvete o dia todo. Exatamente. Quem não quer um Daigo pra ficar comendo sorvete? Aladdin está no meu top 3 filmes da Disney. Foda-se, ninguém te perguntou? É isso aí. Junto com Alice no País das Maravilhas e Mulan. Porra, isso... Que seleção estranha. É, bom, não vou julgar, vamos lá. É. Eu estou exercitando isso. Aladdin narra a descoberta de um jovem do Oriente Médio descobrindo que para ganhar as menininhas é preciso ser você mesmo. Isso é uma grande mentira, cara, porque já dizia um gênio, momento Castro misógino. Tem um amigo meu que ele é genial, que ele diz que mulher não gosta nem de peru nem de dinheiro. Mulher gosta de mentira. Concorda ou discorda, Dado? Gosta de mentira. Olha, eu conheço algumas que se agarram a essa opção como se não houvesse amanhã, assim. Pois é, mas enfim. Você tem que mentir, cara. Você tem que dar ilusão. É, não, você tem que ter, exatamente. Tem que ter ilusão, senão pra que ela vai querer você? Pra que ela vai querer a verdade? Verdade é opressão. Mas enfim, Alice representa a epopeia da puberdade, iniciando a idade adulta, onde as ações de Alice começam a ter consequências graves. E eita. Mulan discute a igualdade de gênero. Nossa, que forte, né? Mas enfim, empoderamento. Muito longe. Se a empresa que é o panteão do sonho americano, gostei dessa expressão, teve a capacidade de fazer animações sobre um favelado muçulmano, uma chinesa transexual na... Peraí, a Mulan é transexual? Não, ela só finge que é homem. A única coisa que ela corta ela fora é, ela é ela é crossdresser na melhor das hipóteses aí. Ela é uma crossdresser. Mas, enfim. E uma que engana gente bem besta. Enfim, isso. E bem ou mal, aí você pode dizer também que a Joana Dark é um crossdresser, então. Mas enfim. Ué, ela cortava o cabelo e vestia armadura de homem, se não é crossdresser. Exatamente. Mas também porque não tinha armadura pra mulher, né? Se ela quisesse ir pra guerra depois das vozes na cabeça dela mandar, ela teria que usar armadura de homem, de todo jeito. Mas enfim, uma chinesa crossdresser na guerra contra os hunos. E uma garota de 12 anos cercada de dependentes químicos. Coisas químicas, benzina. Todo mundo cheira. Não, o chapeleiro louco parece que ele cheira uma benzina foda. Com certeza. Só mostra que os anos 90 eram muito melhores que os dias de hoje. De fato eram, mas os anos 80 eram ainda melhores. Então, e Alice, acho que é dos anos 60. Na verdade, Alice é tipo dos anos 20, sei lá, que a gente começa. Não, não, não. A parada começa nos 50, que é Branca de Neve. Aí não, vai... caralho, eu tô falando do livro. Ah, não, porra. No livro é, lá na puta que o pariu. Vamos lá, vamos descobrir de quando é o livro. Isso é importante, galera. Isso é importante. Si... Conta uma piada aí enquanto eu tô procurando isso. Porra, o que com a Argentina tem mais que os outros? Oi? O que com a Argentina tem mais que os outros? Sei lá, o quê? Tem mais de se fuder. É de 1865 e eu acho que o filme é de 1933. Ou o filme era um... era um filme live action, que depois veio... Talvez seja um live action. É, não, é um filme da Disney de 51. Né? E em 76 fizeram a primeira adaptação pornográfica. Mas, enfim, como eu ia dizendo... É desde 1800 o caralho, desde a era vitoriana do cu de pau aí, essa merda. Uhum. Mas enfim, nos anos 90 era muito melhor do que as de hoje, de fato eram. Inclusive, a era vitoriana provavelmente era melhor do que hoje também. Tudo era melhor do que hoje. Caralho. As mulheres eram oprimidas, os negros eram escravizados e eu adorava a vida. Mas enfim. Tão melhores que eu não consegui comprar nenhum console da sétima geração desde 2005. Nossa senhora. Pera, como é que você comprou um console da sétima geração em 2005? Como isso funciona? Acho que começou na sétima geração em 2005, não? O Wii lançou em 2005? Agora você me pegou. Eu não sei de datas. Bom, enfim, foda-se. O que eu perdi de memorável nesses 10 anos, nobres colegas? Não muito. Não. É, assim, teve Demon Souls. Teve Last of Us. Demon Souls era legal, até que eles fizeram um monte igual. Mas era bom. Teve... Puta merda, teve Rayman. Porra. Lembranças de coisas que eu gostei de jogar nesses 10 anos. Você já disse duas. Não, eu lembro de muitas coisas que eu gostei de jogar, mas eu tô tentando lembrar uma coisa imperdível. Ah, imperdível eu acho que não tem, não. Tanto que se ele comprar hoje em dia, dá pra jogar de novo, tranquilo. Ele só não vai ter passado o oba-oba, que talvez seja até melhor. Cara, se você tem um PC, você tá bem servido. Além disso, Daigo, já que você gosta tanto de produtos químicos, que tal a fosfoetanolamina? Abraço pro Rodrigo. A galera tá tão empolgada. Tá tão empolgada com esse negócio de alguma coisa que pode curar o câncer, que se agarraram numa parada que não tem nada a ver, brother. Que porra é essa de fosfoetanolamina? Eles falaram que essa porra ajudava contra o câncer. Seria aí, falaram que não podiam testar em humanos porque empresas não deixavam. Aí a galera. Era tipo teoria da conspiração. Tipo que dizem que se você passa maconha no câncer, ele desaparece. Tipo isso. Aí pegaram isso aí pra salvação, pro pinto de Jesus e tal. Entendi. Aí. Deu uma mini histeriazinha que, graças a Deus, já foi debelada, porque, porra, eu gosto de acreditar que a humanidade é melhor que isso. Eu também, mas não é, não. É, eu sei. Deixa eu ver, o próximo é meu, né? Vai fundo. Fala, esses funkeiros, aqui é o Peralta. É ele aí. Já terminou o site, viado? Ah, é o Peralta que tá fazendo o site? Segundo o pivoto, é. Vou dar uma zoada nele depois. Hoje o filho da puta veio falar comigo, tava no meio do trabalho, tem uma porra de um programa de chat que o Solid me fez baixar, que aquela porra fica ligada no fundo do teu computador e tu não percebe, sabe qual é que tá ligado? Caralho. Aí hoje eu tô trabalhando assim, de repente, do nada, Senhor da Eternidade. Aí eu, caralho, tomei um susto do caralho. Isso, e era a porra do Peralta. Me chamam. É? Porra. Não, pior que eu tinha acabado. Caralho, tinha acabado de ver uma porra de um vídeo. Tu já viu o vídeo de Tarântula trocando de pele? Já. Ai, meu Deus. Caralho, que porra satânica do caralho. Aí eu já tava meio quase chorando de medo. Aquela porra é creepy. É bizarro pra caralho. Aí o moleque do nada. Senhor da Eternidade, eu, caralho! Ai, mãe, é os espíritos tarântulas que vem me pegar. Que porra, cara. Mas enfim. Ele queria dar uma sugestão de tema pra vocês. No mesmo estilo de episódio review em Mystical Danger. Não, peraí. Quem pediu sua opinião, fera? É, já começou errado, né? Assim como fizeram naquele episódio que discutiram qual é melhor entre arma entre duas. Não, duas não. Foram várias. É. Vocês poderiam transcender isso. Fazer disputa de qualquer merda, de qualquer porra. Pinto do pai do lápis contra pinto do pai do senhor da eternidade. Que? Olha que ideia. Que? O menino tem fixação com pinto, tá projetando na gente. Ele tá achando que essa porra é zona, tá ligado? Ah, nem. Tá achando que travesti é bagunça. Ai, ai. Sei lá, as possibilidades são infinitas. Peçam para a galera sugerir possíveis batalhas desse tipo. Acho todo mundo ficar amarradão. É, né? Viram um fórum de jogo de luta, que é sempre uma zona, né? É. Discussão de qual Cavaleiro do Zodíaco é mais forte. Né? Sendo que não tem power level fixo naquela bosta. Tem roteirismo, a Vera. Daqui a pouco ele vai querer... mandar a gente fazer uma briga entre Superman e Son Goku, tá ligado? Pois é. Ah, meu Deus. É isso. Desculpa por qualquer falha descrita nesse texto, mas eu acabei de acordar. Bom, parece que ler você não sabe, mas escrever você escreve bem. Fazer o quê, né? Pois é. Um grande abraço em vossas bundas. Ah, cara, pariu. Assim, por mais que às vezes a gente faça parecer isso, o nosso podcast não é uma democracia, entendeu? É. Então, toda vez que você for pensar assim, caralho, tem uma opinião de merda aqui pra dar, pra um tema pra eles fazerem um podcast, por favor, guarde para si. Não, mentira, eu tô zoando, galera. Quando você tiver uma ideia legal, pode passar pra gente. Só não, por favor, tenha ideia mongoloide que nem o Peral, por favor. É, porque essa doeu, hein? É. Vou lhe dizer. O próximo é... Grande Lone Player. Esse é novo ou já brotou isso? Jogador solitário? Acho que ele só mandou um antes. Mandou um já? Não, acho que já mandou um antes. Lone Player, o jogador solitário que joga sozinho porque é viado. Não tem amigos. Não tem amigos, nem mulher, e só bate punheta, mas enfim. O Disco Ninja Ninja são os episódios que mais gosto. Já vi que tem mau gosto. É, já começou, né? Mas sei lá, quando faz algo temático meio fraco. Pera aí, tô tentando entender direito o que, que ele falou. Acho que mas, ele diz lá, que temático é meio fraco. Tá, quando faz algo temático é meio fraco. Não pelas músicas serem chatas, porque não são. É que imagino vocês como espíritos livres que não se prendem a protocolos, paradigmas ou dogmas. Nossa, nós somos bichos soltos. A gente não é tão anarquista assim não, cara, mas vamos lá. Nós retiro o que soltos. Disse no parágrafo anterior. Olha só, cara, vou te ensinar uma coisa aqui. Um comportamento do ser humano. Quando você passa uma mensagem escrita, você não precisa retirar o que você disse dessa forma. Você pode literalmente apagar o que você disse, tá? Uhum. Isso é a magia de você mandar uma carta, um e-mail, entendeu? Quando quando você fala, você não pode desdizer, mas quando você escreve, você pode. Você não precisa se contradizer. Sim, mas enfim. Retiro o que disse no parágrafo anterior. O último bloco mudou minha opinião. Ele realmente fez valer o cash. Qual foi o último bloco? Foi o freestyle. Ah, tá. Estão de parabéns. Ah, foi exatamente o que você disse. A gente meio que mandou as regras pro caralho. E foi que se foda-se. Quer dizer, mais ou menos. Já tinha que ser música do Koji Kondo, de qualquer forma. É, aliás, durante o programa, ninguém tava seguindo muita regra, não. Só tinha um tema. Não, tinha a regra que no primeiro round tinha que ser Zelda, e no segundo round era Mario. Tema. Mas era enfim, é regra, né? Ah, basicamente, né? É só dizer, não, só põe música dessa série aqui que tá de boa. E a canção das Tormentas foi a que mais gostei, não que seja importante. Ainda bem que ele sabe que ninguém liga pra opinião dele, isso é bom. É um homem esperto. Parei pra pensar na parada dos Cavaleiros Negros. Caralho, eu nem lembro dessa porra. Foi eu que falei isso, né? Não, é o arquinho do Cavaleiro Zodíaco lá, antes deles enfrentarem. Não, mas eu acho que eu fiz um comentário qualquer de que, tipo, que era racismo. Por que o Cavaleiro Mal era o Cavaleiro Negro? Sim, mas, sim, a gente falou isso. Sério, eles são tão negros a ponto de não existir branco nos olhos do dragão negro. O Pegasus Negro não é só negro. Ele espalha negrice com seus meteoros. É verdade, tem o terror da morte negra, né? Uhum, né, o Black Hill sei quem. O meteoro preto, literalmente, do original. Não, eles não são pretos, eles são... Que causa doença. Aliás, por que a peste é a peste negra, né, cara? Isso é racismo também. Mas... É porque tinha uns pontos pretos na peste. Eu sei, Daigo, eu tô sendo irônico, cara. Vai tomar no seu cu, porra. Na leitura dos e-mails... porra. Vocês falaram sobre nudes e até tem falado bastante da musa. A gente tem falado bastante da musa? Ele que tá falando da musa, não sou eu. Mas enfim. Não, eu que pedi pra musa voltar, pô. Ah, é, volta a musa. É. Hashtag volta a musa. Campanha volta a musa. Como eu ouço vocês pelo feed, acabei perdendo as fotos dela. Esses arquivos ainda existem? Mas é claro que ainda existem, campeão. Porra, como se não existissem, né? Pra ver isso aí, você vai ter que entrar num certo grupo. É, tem várias maneiras de ter acesso a isso. É, tem outras maneiras. Se, dependendo, a gente manda um e-mail pra você depois. Até porque esse grupo que o Daigo falou não existe, mas enfim. É, não existe. Acho que em algum episódio do passado, algum cara falou que Naruto se pronuncia Naruto. Foi o Baeri. Foi o nojento do Kiderazos, cara. Exato. Eu nunca vou perdoar ele por isso, vou zoar ele pro resto da vida. Com base nisso, queria saber a opinião de vocês nessa questão. Hoje, muita gente, principalmente algumas pessoas que falam em podcast, tem a mania de tentar falar alguns termos em língua estrangeira, esquecendo ou dando pouca importância à língua vernácula. Caralho? Bom termo, hein? A parada ficou tensa, de repente. Aham. Uhum. O problema é que muitas vezes falam errado. Isso é pra se parecer descolados e inteligentes, eu acho que tá mais pra descolados. Por isso, é importante dizer que, embora não mande das pitarias, olha, bom que ele sabe da ignorância dele também, o Lápis tem dado um grande exemplo a usar termos como os campos de Hyrule, cães de guarda e até mesmo visualizando com primeira festa. Olha só, primeiramente eu gostaria de falar que essa iniciativa do Elapse é belíssima. Eu adoro, eu adoro quando as pessoas dão importância à língua vernácula, tá? E eu acho isso muito importante. Mas, por outro lado, às vezes é difícil, porque tem coisas que é difícil traduzir, tem coisas que não dá pra traduzir, tem coisas que a gente fica com preguiça de traduzir. Né? Então eu, por exemplo, eu sei, é um defeito meu, na verdade, é uma coisa que eu odeio em mim, eu gostaria de extirpar. Eu uso muitos termos estrangeiros, principalmente da língua inglesa. Graças a Deus, eu ainda não fico usando termos da língua francesa, né? Oh, tipo, hum, avant-garde, ou... Quer dizer, avant-garde é mais latina, né? Percebo. É, joie de vivre, savoir-faire, alguma parada assim. Tem um amigo meu que fica falando essas porras. É mesmo? Tem, dá vontade de socar ele. E o próprio latim, né? Tem avant-garde, tem... Au concours. Não, au concours eu acho que já é francês, né? É, au concours é francês. É... Que mais que tem? Enfim, foda-se. Isso me irrita pra caralho. Não, muito latinha, advogado, cara. Mas, assim, inglês é uma coisa que me incomoda um pouco menos, porque é uma coisa que faz bem ou mal influenciar muito a nossa cultura, né? É, vários termos a gente já pegou pra nós. É, a gente não tem muito como fugir. mas eu gostaria, de fato, sim, eu concordo com a sua crítica. Eu também acho que a gente deveria usar mais Primeira Festa e Cães de Guarda e Campos de Hirulho. Não, mas isso é porque eu e o Pivoto normalmente trabalhamos com muita tradução, então a gente gosta de traduzir coisa on the fly, assim, pra ver se dá também. Agora, inglês, vai. Francês, latim, tudo bem. Francês ainda força. Agora, japonês, aí você tá de sacanagem, né, meu amigo? É, japonês aí você já tá sendo filho da puta otaku. É tipo os caras que falam katana em vez de katana. Enfim. Ah, antes que me esqueçam, poderiam colocar o link do Patreon de vocês? Não, o Patreon não. É secreto. Eu não consigo achar essa maldição, imagino que muitos também não contribuem por não encontrar. A gente não quer, entendeu? A contribuição de quem não consegue encontrar o Patreon. Só É o tsundere do Patreon. Só os Patreons escolhidos podem doar. Aliás, por que ao invés dessa bosta que cobra em dólar, porque não criaram um padrinho que é em real? Porque o servidor é pago em dólar. Não temos outro jeito. É, não sei, mas eu gosto de dólar. Eu também gosto de dólar. Se fosse em euro, então? Porra, se fosse em libra. Aí seria, né? Mas enfim, procure a porra. Cara, peraí, eu vou fazer um teste aqui. O quê? Ver qual deles tá mais. Não, vou fazer um teste só pra ver se esse maluco é burro. É, ele é burro pra caralho. Eu só queria confirmar se ele é burro mesmo. É burro, tu é burro. Já deu pra já? Eu achei que eu escrevi no Google e botei estou com sorte. Então, caralho, puta que o pariu, para de ser preguiçoso. As pessoas muito... subestimam muito, estou com sorte. Muito obrigado pelo seu e-mail inteligente e crítico, apesar dos pesares. É uma coisa que a gente recebe raramente. Me sinto uma pessoa melhor depois desse e-mail. Obrigado, One Player. Agora, para de ser preguiçoso e vai procurar a porra do Patreon. É, procura direito. Ajuda a pagar o servidor, que é legal. Agora, o último... O último e-mail do dia de hoje vem de Dom Ainda Luiz. Ainda tem mais dois, seu Zé Buceta. Não, mentira. Tem um só. Não, mentira, tem um só. Eu não sei contar, eu não sei mais contar. Você é de humanas, hein? Pois é. O Dom Luiz manda... E aí, pessoal, tudo certo? O que é em comum entre Jingle Bells, Carruagem de Fogo, Canção de Ninar e o tema do Super Mario? Isso é uma pergunta capciosa? É, não sei, eu não faço ideia. Todas são composições conhecidas em todo mundo. E a maioria das pessoas nem sequer sabe quem as compôs. Muitos podem conhecer elas nem pelo nome, mas certamente reconhecerem uma a uma depois de escutá-las. Nomes como James, Lord Pierpoint, Vangelis ou Johannes Brahms se tornaram conhecidos não por suas imagens, mas por seus trabalhos. Pode-se dizer o mesmo sobre Koji Kondo. Nossa, cara, mas o povo tá tão erudito hoje, né, cara? Esse disputa que o pariu, hein? Esse aqui, caralho! Bem, obviamente reconhecidos em esferas diferentes. Koji Kondo é um nome conhecido em nintendistas e fãs de jogos de música de games em geral. Vangelis é conhecido por músicos e fãs de trilha sonora de filmes, né? Os paga-pau de Blade Runner, tudo pira, né? Pois é. James Pierpoint e Johannes Brahms por quem curte música clássica e por aí vai. Foi do caralho esse episódio, é. Ou seja, você fez esse rodeio todo só pra falar que gostou. Você é dos meus. Muito bom. Gostei de floreio. Um abraço a todos. E acabou esta zona. Excelente. Devo dizer, esses dois últimos, porra, valeram a leitura. É, muito caralho. Agora a gente tá começando a conquistar a galera inteligente. Antigamente só quem tinha que ir abaixo de 80 que eu vi o podcast. É. Não, mas nós gostamos dos burrinhos também. Eu sou professor. Com certeza. Adoro. Eu sou professor, por favor. Até porque, o meu QI deve ser o quê? 17? Mas enfim. Não, porque 17 eu teria, tipo, síndrome de Down severa, mas enfim. É. Já temos meio que eu li no passado que acho que me baixaram 5 ou 6 pontos cada. Mas nós gostamos de vocês, vocês gostam da gente, a gente gosta de vocês também. Pois é. E essa semana acabou, por favor, continuem mandando e-mails. Mais uma vez, hashtag VoltaMusa. Pois é. O senhor da eternidade hoje está muito empolgado, ele está muito feliz. Não, na verdade é que eu tô com pressa, que eu tenho que ir embora. Vão se fuder todos vocês, beijo. Justo, eu tô com a torta no forno. É, eu tenho que cagar, tchau. Cagar é bom também. Continue gostando do que a gente faz, como diz o Daigo. Então logo mais tem mais. Curtam o próximo episódio que vem agora. E até. Beijos. Diversão na vez! Senhor Eternidade! Eu quero que você me ajude a explicar pro Ilapso e pra qualquer outra pessoa que esteja ouvindo esse podcast sem saber o que que é um MOBA, o que que é esse jogo escroto aí que os héteros estão jogando. Cara, eu tenho apenas 200 horas de MOBA de Dota no meu Steam. Me explica o que é um MOBA. Isso MOBA. É pouco. Você não sabe de nada, anciente. É, não sei mesmo não. Jogo de pra retardado. Pra começar, assim, desde o início, MOBA é um termo equivocado. O termo correto é S-Faggots. Exato. Tá. Que significa Aeon of Strife Styled Fortress Assault Game Going on Two Sides. Tá bom. Que vem... Quem traduz pra mim agora que eu não tô entendendo porra nenhuma. Que vem... Tá, vamos lá. Esse nome é bonito, gostei. Uh-huh. Aeon of Strife é o nome Aeon of próprio. Strife, ok. Estilizado, quer dizer, é um jogo... Tipo Aeon of Strife. Um jogo tipo Fortaleza... Não, um jogo de assalto a fortalezas... Ataque a fortaleza. Em, ataque a fortalezas em dois lados, estilo Aeon of Strife. É, S-Faggots. Aeon of Strife é uma guerra que aconteceu entre os Protoss no universo do StarCraft, se eu não me engano. E eles fizeram um mod na época do StarCraft 1, que era tipo... Que foi o primeiro dos jogos tipo Dota. Caraca, velho, o cara foi longe mesmo. Foi buscar lá no fundo do baú. O cara sabe, o cara é pró. O cara é o senhor da eternidade. É o primeiro mestre amigo do Baixo Frente Soco. Mas enfim, o MOBA como a gente conhece hoje, ele foi quibado do Dota, que é o mod de Warcraft. E ele aproveitou os heróis do Warcraft, né? Que o Warcraft tinha uma mecânica que você, do contrário da maioria dos jogos de RTS, você tinha uma unidade que ia melhorando, né? Conforme o tempo, você ia ganhando XP, experiência, ele ia subindo de nível, ganhando novas habilidades e tal. Então, o que a gente tinha mais perto disso era como, na época, era como se tivesse colocado algumas mecânicas de Diablo dentro de Warcraft 3. Exatamente. E o Dota, ele meio que simplificou a mecânica de estratégia do Warcraft de forma que você só controlava o herói e os creeps, quer dizer, as outras unidades meio que se matavam sozinhas e você entrava no meio da guerra, entendeu? E você pra só controlava os heróis. Foi conhecido como Warcraft para Mongoloid. É, não, até hoje é conhecido como Warcraft para Mongoloid. E aí surgiu o HOTS, que é o Warcraft para Mongoloid, quer dizer. Exatamente. Tivemos o Dota 1, ninguém ganhou dinheiro com o Dota 1, aí a Riot criou o jogo que é o jogo mais jogado do mundo e que dá mais lucro no mundo todo. Não. Mas tem uma ordem de raciocínio aí que o Senhor Eternidade criou que eu achei genial, que é, tem o Dota, que o Dota 2, na verdade, é o Dota do Dota, que é o Dota que foi feito a partir do Dota. Sim. Dota do Dota? O LoL, ele é o Dota do Dota do Dota. Que o ele LoL vem antes do Dota 2. Não, calma, a lógica então, é a seguinte. O LoL é o Dota do Dota. E o Dota 2 é o Dota do LoL. Não, eu tô falando a lógica errada. Que é o Dota do Dota do Dota. O Dota é o Dota do Warcraft, que é a versão de retardado do Warcraft. Exatamente. Aí, o Dota 2 é o Dota do Dota. O LoL é o Dota do Dota do Dota. E o HOTS é o Dota do Dota do Dota do Dota. Tá, é o Tataradota. É o mais retardado joga HOTS. Exatamente. E o Heroes of New Earth é o quê? Não, o Heroes of New Earth é exatamente igual ao Dota. Bosta. Entendi. É a mesma bosta. Você não quer fazer uma piada pra pejorativa em cima do Ron? Não quer zoar não, o Ron? Não, é eu não. Eu gosto de... Não gosto de bater em cachorro morto. Eu gosto do Ron, entendeu? É meu jogo preferido. Entendi. Ah, bacana. Jogo preferido. O Trono chora nesse momento. Enquanto não sai o MOBA de Halo, pode ser. O pior MOBA que existe é o favorito dele, tá certo. O melhor é que nem o ouvinte caiu cagado nesse episódio. Nunca o Baixo Frente Soco acreditou nessa. Mas beleza, vamos lá. Nós estamos falando aqui de MOBA, hoje em dia popularmente conhecido, que é o joguinho de time, lado A, lado B, um time contra o outro, cada um tem que destruir a basezinha do outro. É um Parece joguinho. Um baile funk. É um baile funk, isso que eu ia falar. Baile funk louco. É um baile joguinho funk. Cooperativo competitivo, onde os times há devem... Há controvérsias quanto ao cooperativo. É, o cooperativo, assim... Eu jogo cada às um vezes si. É cooperativo. Competitivo ele é sempre. Ele pode ser competitivo unilateral, você contra o outro time e o seu time lá. Ou ele pode ser bicompetitivo, que é tipo, vou roubar kill de geral! Eu tava aqui mongolmente dizendo que era um jogo cooperativo competitivo, mas na verdade ele é competitivo competitivo. Porque ele tem a meta competição dentro da competição que já é competitiva. No é verdade, não tem, né? É verdade. É uma competição. Ele... Aliás, eu diria que a competição entre os próprios participantes do time é mais forte do que a competição com o adversário. Cara, tipo isso. Normalmente é você e os lixos, cara. Entendeu? Aí os lixos te atrapalham sempre. É verdade, porque assim, raramente você entra no chat pra falar que o time adversário é uma merda. Você entra no chat pra falar que os seus caras são os nerds. Meu time muito lixo. Principalmente no Heroes, né? Muito lixo. É. Principalmente no Hero, Rodite. Qualquer jogo de... qualquer jogo online, moleque, você tenha cooperatividade, as pessoas se odeiam. Cara, olha só, uma vez, o querido amigo Fernando Sá Muccioli disse uma frase que eu levo pra minha vida. MOBA traz à tona o que há de pior no ser humano. Isso é mentira, isso é Mario Party. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Mas, cara, quando eu ouvi aquilo, eu pensei, caralho, isto é verdade. Não, eu falei principalmente no Heroes, porque no Heroes não dá pra falar com o time inimigo, entendeu? Já tentaram bloquear esse hate, entendeu? Daí você só entra só pra xingar seu próprio time mesmo. Isso é cara, terrível, porque você acaba focando todo o seu ódio dentro do seu time, entendeu? Pior, isso é verdade. A gente então, aprendeu, Cavaleiros do Zodíaco, que o ódio ajuda as pessoas. Odeie. Isso é verdade. Tá, então, MOBA são jogos, basicamente, tipicamente 5 contra 5. Você tem o lado A e o lado B. E aí, quando os seguranças saem do mid, do corredor, é os 5 minutinhos de alegria. E o nego começa a gritar, deixa os garotos brincar. Aí o nego sai na porrada. Se conseguir derrubar, pegar a bandeira do outro lado, todas as bandeiras, você ganha. Se o outro time pegar todas não, as não bandeiras... Não, tem porra de bandeira nenhuma. Seu... Tem bandeira sim, aquela porra é bandeira. Igualzinho bandeira o brincar na escola. Bandeira pra quebrar o castelinho. Igual na sua escola. Aí nossa, você a bandeirinha, você tinha que pegar a bandeirinha e levar de volta. É, isso aí é. Tá, então é uma boa nova temática pro Rio. Porra, isso, é, isso pode ser maneiro, hein? Pode ser o MOBA bandeira, hein? É. MOBA bandeira. É MOBA bandeira, né? Não é de se duvidar, cara. Não é de se duvidar. Caraca, isso. Eu tô escrevendo o game design documents aqui já, do kit bandeira online. Os heroes tem que ser a garota atlética, o gordinho do canto da sala, o nerd, cada um com suas habilidades específicas. Mas online, claro, né? Claro, pode crer. E no que o Heróis da Tempestade Tormenta, o Heróis da Aurora, se diferencia do Dota, do LoL e do outro lá que ninguém se importa? Mas você quer a parte boa ou a parte ruim primeiro? Eu quero todas as partes. Fala ruim primeiro. Eu vou ficar falando meia hora aqui e ainda vai faltar tempo ainda. Não tem problema, pode falar. Que vai estar lá. Sou eu, tô fodido. Eu vou começar pela parte ruim. O jogo... Quer dizer, eu vou começar pela parte neutra. O jogo, ele é simplificado absurdamente. De forma que, assim, talvez a minha avó consiga jogar. Mentira, minha avó não consegue mais jogar porque ela morreu. Mas talvez se ela estivesse viva, ela conseguisse jogar. Cara, a música é triste! Mas ele é simplificado em que nível? Em nível de mecânica ou em nível de meta-jogo? Porque jogar MOBA não é uma coisa lá difícil. Exato. O meta-jogo até que é relativamente complexo. O Bufalão... A primeira pergunta legal a se fazer é: precisava ser mais simples? Precisava ser mais fácil? Em termos de mecânica, o Bufalão, quando me ensinou a jogar Dota, que é o herói do Dota pra mim... Herói não, é o deus do Dota. O deus do Dota, lá no Tanguinha. Ele falou assim, Pivoto, a primeira regra do MOBA é, você não olha pro mapa, você olha pro minimapa. Aí eu falei, tá, beleza, o Bufalão falou pra olhar pro minimapa, você vai olhar pro minimapa, foda-se os gráficos. Aí eu botava até naquela visão terceira pessoa, pra ficar bem bosta mesmo, pra eu não olhar pra aquele negócio. Eu olhava, minimapa, minimapa, porra! Segunda regra é, quando falar Ulta Zeus, aperta R. Fala, cara, não interessa. Fala Ulta Zeus, aperta R. Eu falei, tá bom. Aí, Ulta Zeus, R! Aí, a gente era Ulta Bud, mas R! Começou, tem que ser um bom soldado. E a terceira regra é, arrumou dinheiro, compra a porra da bota de velocidade, ou bota de caralho, quase sei lá o que era. E se tiver de sniper, fica de longe, porra, que essa porra morre fácil. Então, era um jogo de mecânica fácil, assim. Eu joguei 3 vezes Dota com a galera, aprendi. LOL eu nunca joguei. Heroes, tá convidado, Heroes. Já baixei, só não instalei. E, pá, beleza. Então, em termos de mecânica, ele é simples. Agora, em termos de metajogo, por exemplo, eu não sei que a porra do... Não sabia que a porra do bicho que tinha uma mão que parecia uma foice, se encostasse no meu anão, meu irmão, dava 2 socos no anão, matava o anão. É, mas vamos naquele aspecto. Counter-Strike não é um jogo complicado. É um jogo que você vai levar mais de 5 minutos pra explicar alguém. Não, você dá pra frente, atira e mata tudo. O resto é manha. Jogar bem Counter-Strike é bem complicado. Mas aí é manha. Qualquer coisa, metagame é assim. Não, não é só manha. É manha, tática, estratégia, um monte de coisa. Xingamento. Tudo reduzido no manha. É o manha. É o atributo manha. Se xingar mais forte é o melhor. Sim, é assim. Quem se puder mais a mãe dos outros, é melhor. Isso. Quem começa xingando no nick, tipo, comi tua mãe. Cara, ato mais que ai. Tipo, comi a mãe do é o melhor nick. Hoje em dia, MOBA, o cara tá puto. Se o cara tá puto mesmo, ele vai falar que você é virgem. Ele vai começar a... Pode ver. Você não come ninguém, cara. Ele vai começar a ficar revoltado porque você não come ninguém. Vida social? Você não tem vida social, cara. Porra, tu não come ninguém, cara. Eu falei, cara, tipo, eu resolvi esperar, tá ligado? Que se foda. Né? Seu assexista. Deixa eu ver a punheta, porra. Eu imaginei muito agora. Alguém jogando MOBA. Se eu vejo isso aqui, é o cara, poxa. Que droga. Que é verdade. Mas na verdade você tá errado, porque tô esperando a pessoa certa. O xingamento de virgem, ele geralmente é direcionado ao adversário quando o adversário é tryhard. Tá, entendi. Ou quando ele é cheater. Ou quando a pessoa é boa, mas a pessoa nunca é boa. É, quando a pessoa é boa, mas ela nunca é boa. Ela é só ninguém virgem, nunca é entendeu? Bom. O cara do... Eu fui ver um dia desses uns comentários aí sobre qualquer campeonato de LOL. Aí aquele moleque lá, o BRTT, sei lá o que que é, o louco pica da galáxia e LOL, né, falando... É virgem. Ele é virgem. É virgem muito lixo. Joga nada. Eu imagino nos anos 60, num boteco em São Paulo, um velhinho falou, esse Pelé é uma enganação aí, esse tal desse Pelé aí. Não. Tem o virgem. Do cara, aposto que tinha. O Pelé é mó virgem. O cara vendo a Copa de 58. Ele é grosso, ele é. Porra aí, esse Garrincha é mó virgão do caralho aí. Agora, 2015, tá cheio de maluco de 60 anos igual o Garrincha na Suécia. Tem uns 15. Mano, ó, mó virgão esse Garrincha, esse perna torta aí, hein? Joga porra nenhuma. Mó enganação esse cara do Botafogo aí, ó. A Xuxa ali falando, seu virgem de merda. Tem o vocabulário do MOBA. O vocabulário do MOBA é algo distinto, por exemplo. Ninguém é simplesmente ruim, ninguém tem... Não existem muitos adjetivos negativos. No mínimo você é lixo. Pô, não, negativo existem muitos. Não. É lixo, virgem, o que mais? Verme insolente. Verme insolente. Inútil, desinstala. Desinstala, isso é bom. Noob, desinstala. Lixo. Instala um... BRBR, tem tudo. O que eu mais é horrível, na verdade. É, no Rio tem bastante sim, volta pro LOL. Mas assim, o que a gente tava falando mesmo? A gente tava falando das diferenças, né? Mas eu acho que se ajudaria se a gente listasse, tipo, de que forma ele simplifica as mecânicas. Então vamos lá. Como simplifica a mecânica? É, só o fato de não ter mais essa questão de itens, né? Você tem que ficar comprando ou ficar farmando, dando dinheiro, eu acho que é uma coisa que simplifica muito. Ah, isso é legal. Eu até não diria que seria neutro, seria que até, eu acho que até um ponto positivo, né? Porque muita gente tem um preconceito do MOBA justamente por ter toda essa dificuldade de, ai, que item que eu vou comprar. Entendeu? Por um lado, ele deixa o jogo mais acessível, né? Entre aspas. A ideia deles, com certeza, que a ideia da Blizzard sempre é abranger o público pra ganhar dinheiro pra caralho. Simplifica uma vírgula. Quando eu jogava aquela merda de LOL, joguei aquela merda de Dota, todo mundo comprava os mesmos itens com os mesmos personagens, cara. Você tinha, tipo, sei lá... É uma build básica, né? Você tinha build A e build B. No máximo. Não, que isso, cara. No Dota eu variava muito build, muito. Variava muito. Sério? Sério, porque no Dota tem muito item, saco? É muito. Então tem uns itens que são muito específicos, tem uns dois itens que são meio que obrigatórios, saco? Mas o resto da tua build é bem, bem modular, saco? Sempre compro bota. Por exemplo, bota. Você tem que comprar bota, mas você pode comprar vários tipos de bota. Tem três botas, sei lá. A vantagem de não ter dinheiro também é que atira uma coisa que gerava muita dos lixos, o noob horrível, que é aquele momento que. Porque o cara tá jogando, o cara não sabe farmar. Ai, lixo, sai. Não sabe farmar, não sei o quê. Olha a build desse cara, que merda. Isso é um ponto negativo também, porque eles mudaram a forma como funciona a dinâmica das lanes. Lanes, pra quem não sabe, são as raias, entre aspas, que geralmente os MOBAs são três... Caminhos, é. E geralmente fica, sei lá, um ou dois em cada caminho de cada time. Raia é um bom nome, parabéns, cara. Obrigado. Eles alteraram essa mecânica, porque antes você tinha que brigar pra você conseguir atacar o monstro, tipo, e pegar o last hit, né, que chamam, que é pegar, você dá o último dano no, o killing blow, né, no boneco, que você ganha dinheiro. Mais dinheiro. Não, você ganha dinheiro, você não ganhava dinheiro, nada de dinheiro se você não matasse o bicho. Quer dizer, você ganha o dinheiro que você mata, né? Eu acho isso muito escroto, por exemplo. Eu acho isso bem mecânica. Eu acho isso bem babaca. É uma mecânica babaca, porque ela força, entre aspas, a agressividade dos jogadores, porque você tem que entrar na trocação pra você conseguir pegar seu death hit. Você pode dar zone no cara e impedir ele de conseguir pegar. Cara, é só ver uma mecânica da vida real que funciona parecido e é uma bosta, tipo, pegar onda. Quando vem aquela onda e entra outro maluco na tua frente e pega onda, Raul, filho da puta, quero matar o cara, mano. Cara, eu tô aqui, pegando a onda de bostas pra não vir a onda maneira. Quando vem a onda maneira, o filho da puta vai pegar na minha frente. Se tu tiver na praia dele, maluco, tu que tá errado. É, com certeza. Ué, o cara tá na minha lane, quem tá errado? Se tu tá na praia dele, tu tá errado. Tu que é a lane é minha, a lane é minha, cara. Não tem esse papo, maluco. No mar é assim, cara. O cara, a terra é dele, o mar é dele. Então, você, cara, tem que, tipo, ser convidado, não é assim. Eu tô com o boneco do mid. Vem o outro cara. O cara sai lá do top pra ir pro mid. Ah, eu vou farmar no mid. Aí ele tá errado, não. Aí ele tá errado, não é você. Senhor Eternidade, eu entendo o seu argumento de quando você tá querendo oprimir o cara, tá querendo deixar o cara mais restrito e jogar mais agressivamente e impedir ele de acumular recursos. Só que eu acho essa mecânica de dar a última porradinha no bicho o tempo todo pra conseguir juntar dinheiro pra depois comprar o item, pra poder matar o cara, pra ganhar mais dinheiro pra comprar o item, uma mecânica bem bosta. Na verdade, isso que eu acho que torna um jogo mongoloide, né, cara? Puta que pariu, eu tenho que dar o último hitzinho pra mim poder ter o dinheiro, pra mim poder comprar um item, pra eu poder ficar forte, né? Muita... Por um lado, é meio estúpido, sim, mas por outro lado, ele estimula ao combate na lane. Mas no Hot, se bem ou mal, isso não é um problema tão grande, porque o jogo, ele envolve muito mais, o jogo é muito mais focado em objetivos que envolvem você andar pelo mapa todo, entendeu? Você raramente fica muito na sua lane. Você só fica lá na sua lane pra pegar a experiência e tal, mas você toda hora tem porradaria e tem combate em outros lugares do mapa, entendeu? Ah, e também entra outra coisa muito importante, né, do HOTS, é que os outros jogos você tá acostumado com mapa fixo, no máximo no LoL você tem mapas de uma lane só e tal, mas são os mapas que tem mecânicas, né? Essa parte, pra mim, acho que mais destaca. O Heroes of the Storm tem uma característica muito única, é que cada mapa muda um pouco, brinca com as regras do jogo. Obviamente, sim, a regra sempre no final é a mesma, destruir a torre principal do inimigo, mas o que você faz no meio do jogo pra conseguir facilitar ou não você destruir isso, muda de mapa pra mapa. Isso varia um pouquinho o metagame, pra cada mapa deixa um personagem mais forte que o outro. Varia bastante, né? Comp, e isso faz o jogo ser mais divertido por jogar ao longo de horas e horas. Às vezes, eu tava jogando um Dota, um LoL, eu falava, tipo, caralho, eu vou jogar porque eu perdi e eu quero ganhar. Mas eu tô cansado de jogar, porra. O que não acontece no Heroes, né? Porque você perde ou você ganha, quando você vai jogar de novo, você cai em outro mapa, que o teu objetivo e a mecânica do mapa é toda diferente, né? Até pra, acho que pra explicar um pouco mais sobre isso, é interessante a gente citar algumas pra o pessoal não ficar tão perdido. Ah, que mecânica é essa? O que eles estão falando, entendeu? Seria, não sei se é o caso. Dá pra citar qual é o favorito de vocês também, né? É, cada um fala uma. No tradicional MOBA, a gente tem um cenário em que você tem os inimigos indo de um lado pro outro, se lutando no meio, você tem que chegar lá, lutar com seus amigos, destruir as torres, avançar e vencer. Esse é o mapa tradicional. No Heroes of the Storm, a gente não tem esse mapa. A gente tem, por exemplo, um que é o meu favorito, é o do Cavaleiro Dragão Shiryu Amigo. Cólera do Dragão. Basicamente é um mapa que tem dois lugares especiais, que um é em cima do mapa e outro é embaixo do mapa, em que você tem que lutar pra conquistar aquele ponto. Você fica em cima ali até conseguir conquistar, aí a porrada come violentamente ali em cima daquele ponto. E quando você conquista tanto o ponto superior quanto o ponto inferior, você libera a estátua do dragão cavaleiro Shiryu amigo bolado no meio, pra algum dos caras do seu time conseguir controlar, virar o cavaleiro bolado dragão Shiryu amigo sinistro e seguir na frente com ódio, quebrando as torres, soltando fogo e chutando os inimigos pra puta que pariu. Chutando bundas, literalmente. Chuta o cara pra puta que pariu. Isso é maneiro porque dá uma diferenciação no jogo. Ele deixa de ter aquela cara de simplesmente MOBA padrão e ganha até uns ares de, sei lá, RTS cooperativo, entendeu? Que você tá bem ou mal fazendo conquista territorial. Não deixa de ser só o mero pique-bandeira de torre. E sabe um aspecto muito interessante, Lápis? É que torna o jogo muito mais frenético. Enquanto nos outros MOBAs você passa muito tempo ali parado numa mesma lane, farmando o seu gold, tentando levantar o seu item. 10 minutos farmando coisa. E também ele incentiva as teamfights, né, cara? Exato, você tá aí o tempo todo, de um lado pro outro, e é o tempo todo o nego se comendo na porrada, cara. E aí quando tem um cara longe que tá, tipo, fazendo aventuras solo do senhor feliz, ele fode o time inteiro, porque o cara não consegue lutar ali. Depende. O jogo ia ser maneiro se ele conseguisse promover aventuras solo do Ranger Vermelho solitário feliz. Eu acho que ele até promove, até por conta dos papéis, né, que a gente tem, além dos tradicionais de suporte, tanque e assassino. Tem uma especialização diferente lá, que são os especialistas, no caso, né? Que eles buscam lane bastante, assim. É, na verdade, tem vários tipos de especialista. Mas aí, puxar lane, peraí. Quando vocês falam puxar lane, é empurrar lane. Né? É normal, tá. É padrão de dizer. É uma aportuguesação imbecil de push. Sim. outra palavra tá no dicionário do MOBA aí, ó. É, dicionário do MOBA. Puxar. Aquelas matérias de Globo.com, né? Da Tecmundo, pra Ana Maria Braga. No estilo do MOBA, puxar não significa puxar como nós conhecemos. Na verdade, esse puxar se escreve com SH, que seria empurrar. Explica pra gente, fulaninho, como é que é essa coisa de puxar a lane? Vai brincando. Ana Maria Braga é mó louzeira. Ruê, seu BR lixo. Ana Maria Braga é mó jogadora de camarim. Mó jogadora. Magro de cutucar, cara. É isso que importa. Exato. Cara, pode crer. Lápis, quando a gente fala dos papéis de cada um dos personagens, dos jogadores, a gente tem os papéis tradicionais, que é o papel do tanque, aquele responsável por aguentar a pancada pelo time. É o cara que pula no meio de todo mundo e fala, bate em mim que eu sou facinho, vem em mim! Pode crer. Todo mundo tenta bater nele. Claro. Tem o suporte, que normalmente é aquele Oi? Não sei, pode continuar. Os idiotas batem nele, claro. Exatamente, os idiotas batem nele. Exato. A gente tem o personagem do suporte, que não necessariamente é um cara healer que vai curar. Alguns têm as habilidades de curar, mas outros têm as habilidades de dar um shield, de fazer umas outras coisas que ajudam o time. Deixa o time mais rápido, aumenta o dano de todo mundo e tá ali fazendo um papel de aumentar e maximizar o potencial dos outros personagens. Uhum. A gente tem o personagem que é o assassino, é o personagem do dano, é o personagem que todo mundo quer jogar porque aumenta o tamanho do pau em 2 centímetros. Na verdade, não, e falaremos mais sobre isso depois. Falaremos sobre isso. É o personagem que a função principal é matar, matar nego. Mata nego. É o meu sniperzinho. No Heroes of the Storm, a gente tem uma nova classe, um novo papel desempenhado. Que é a nova. A novinha. Tem um novo papel a ser desempenhado, que é o papel do especialista. O especialista, ele não é só alguém que mata mais bicho no mapa ou puxa lane. Ele é especialista, cara. Especialista. Né? Especialista é um personagem que tem uma habilidade diferenciada que vai brincar com os quesitos do jogo. Por exemplo, tem um personagem no Heroes of the Storm que é o Abatur. Oh, o Abatur. Ele é um personagem que fica criando bichinho escroto, fica jogando mind control nos outros personagens e criando cópias de outros bonecos. E ele fica escondido no mapa. Ele é muito frágil. Se você achar ele, você matou ele. Sim. Ele é uma gosma, né, cara? É um casulo. É perfeito. Não, ideal porque esse já brinca bastante com outra coisa que você vê em MOBA, né? Dessa mecânica dele mesmo já é muito diferente do que os outros personagens. Que né? Nada praticamente... que já existiu, né? Alguma coisa super original, podemos dizer assim, né? É. É verdade. Sim, porque ele briga de RTS, né? Caraca, pode crer. Ele traz o RTS pro Mobinha. Sim. Justamente porque ele já vem, né? Do StarCraft, né? Eu tenho algo semelhante no RTS StarCraft, mas é... Se eu não me engano, no StarCraft, ele é o boneco que fica dentro lá da... Sei lá, que porra é da base da Kerrigan lá na expansão do Heart of the Swarm, e você fala com ele pra fazer os upgrades das evoluções dos Zergs. Sim. Eu acho que era isso. Não lembro se você chega a jogar com ele em game, mas eu acho que não. É, normalmente os personagens que estão no Heroes of Storm não tem. Normalmente você é o personagem que você conhece mais de lore mesmo do que jogar com eles em outros jogos. Mais ou menos. Quase não se joga. No Warcraft é só a estrelinha que tem ali, cara. Tu já jogou quase todo mundo. É, quase todo mundo. Isso é uma coisa legal, só dando um pause e falando a mecânica, mas falar nessa questão de jogar com os personagens é que antes mesmo dos personagens serem lançados, ou quando eles são anunciados, você já tem uma ligação com aquele personagem. Você já gostava dele, às vezes. É um efeito meio Smash Brothers. Smash Bros. Exatamente. Você tem, por exemplo, a Sylvanas anunciada. Você fala, caralho, a Sylvanas é muito maneira. Você não sabe nem qual é a mecânica da Sylvanas ainda, mas você tem vontade já de jogar com ela. Uhum. É porque às vezes o personagem é uma bosta, né? Mas mesmo assim você tem vontade de jogar com ela. É que o Heroes of the Storm sofre do mal do LoL e do Dota, né? Quando vão criar os personagens, que eles têm que criar carisma. Não, já vem com uma bagagem fodida, né? Uhum. Ele já vem com um adicional de hype. É. Marine joins the fight. Não, e uma vantagem também pros produtores é que você já tem meio que... Você meio que já sabe como é que vai ser as habilidades do personagem, sabe? Quando você lança ele. Vem tudo meio que pronto já, né? Só já tem guias de orientação pro desenvolvimento, né? Sim. É rigorosamente o mesmo princípio de um Smash Bros. Da vida. É. Mas é um esforço de adaptação. É engraçado falar do Smash, porque porque o Heroes of the Storm, o Hotz mesmo, ele brinca disso, né? De pegar três franquias da Blizzard e misturar a galera pra sair na pancada ali, né? É. Não só três franquias da Blizzard, tem o... Ah, tem, Vikings. Exatamente. Vikings. Os Lost Vikings, tem eu não duvido Vikings. Nada que daqui a pouco apareça Rock'n'Roll Racing e outros... Tô tirando Fusca lá, louco. É, eu acho que essa é a ideia mesmo, tanto que... Se tiver Rock'n'Roll Racing, não pode ser os bonecos, tem que ser os carros. Tem que ser os carros, exato. Superior, é. Cara, isso é muito foda. Quem se importa com o Snake lá? Já tem o Olaf... Ah, não, são os três Vikings, né? São os três Vikings. É. Aliás, superior, os três Vikings, superior. Eles são especialistas, não são? Sim. A mecânica deles é muito doida. Eu nunca joguei com eles, mas parece complicadíssimo de jogar, porque você tem que jogar com três bonecos ao mesmo tempo. É o mais difícil de jogar, sim. Uhum. Mas a vantagem é que eles não têm habilidades específicas, né? Tipo, você aperta o 1, 2 e o 3, cada um é um boneco. Quer dizer, é isso? Ah, pera aí, pô. Isso tá de show. Jogar com Viking é igual jogar com um treinador Pokémon no Smash. Dele faz uma Não. Treinador Pokémon, você mais joga ou menos. Cada vez. Não sei. Você joga com os três ao mesmo tempo. Eu sei. Só que eles não têm as habilidades que... Você começa sem nenhuma habilidade. E depois você vai ganhando habilidades que você usa com QWE. Mas todas as habilidades deles são gerais, entendeu? Todos usam ao mesmo tempo. Não, mas o Lost Vikings é assim. Você joga com os três ao mesmo tempo. Exatamente. Lost Vikings você joga com de cada vez. Você joga com os três ao mesmo tempo, só que você controla um de cada vez. Então. É, só que no Heroes não. Você controla todos ao mesmo tempo. Controla todos ao mesmo tempo. Menina, que absurdo. Você pode controlar e separar do um em cada lane, meu Deus, se quiser. Mas acontece tudo isso. As pessoas deixam deixam um dos Lost Vikings largado na lane lá no top, o cara fica pegando XP pra caralho. Ele tá amarrado, ele anda com o teto, assim, né? Tem que ser o Eduardo Cunha pra jogar com... A estratégia padrão do Lost Vikings, pelo qual ele foi criado para fazer, é você bota cada um em uma lane, você pega XP de todas as lanes, e o resto do time inteiro fica passeando pelo mapa e matando. Fazendo objetivos, né? Os times tem aquele princípio de exclusividade de herói pro time? Ou é diferente? Só... Tem Lost Vikings verdadeiro e falso? Não, só tem dois modos de jogo, né? Basicamente são três modos de jogo. É o modo partida rápida, que é que no modo partida rápida, foda-se, você pode ter... É normal favela, isso aí. É meio favela. Você pode ter dois heróis iguais em cada time. É, tem a Liga Heróica, que é... Que é como se fosse ranqueado. É o ranqueado, que aí não, que tipo, só pode um personagem em cada time, né? Quer dizer... Vale pontinho, é o ranking. Vale pontinho. E tem a Liga de Equipes, que é quando você forma o clã. É tipo batalha de clã. Entendi. Aí entendi. Você forma o clã e ganha pontinho em equipe. Exato. Entendi. E não tem Rock'n'Roll Racing ainda, tá errado ainda o jogo. Ainda não tem Rock'n'Roll Racing. Snake! Quando que lançado esse cast? Triangle! Quando que foi lançado o cast? Uma vantagem da Blizzard. Sexta-feira. Ah, então possivelmente não foi lançado ainda, porque... amanhã sai a notícia, né? Lança o novo herói, Rock'n'Roll Racing. Cara, isso já aconteceu. Não, mas aí, BlizzCon tá chegando, hein? BlizzCon começa sexta, por isso que eu perguntei, né? Pode ser que seja lançado. Ah, entendi. Pô. Pode ser que a gente lance o... Quer dizer que o programa vai ser no dia da BlizzCon? Isso, olha na o time. Na pura cagada. Porca. Sim. Não, foi tudo planejado. Eu acredito. Quando eu admito, realmente não foi. Eu acredito no baixo frente soco, tudo planejado. Foi planejado, na verdade eu planejei tudo desde o começo. Vamos gravar a abertura de novo. Em clima de BlizzCon... Em clima de BlizzCon, é. O show do... Tem uma banda aí que vai tocar. BlizzCon, né? Caralho, Linkin Park, cara. Diretamente da BlizzCon, estamos todos aqui gravando o Baixo Frente Soco. Isso. Exatamente. Ao vivo, na BlizzCon. Uma grande vantagem da Blizzard é que eles têm personagens infinitos para serem lançados por anos e anos e anos e anos. Você vai mesmo assim, eles lançam um monte de personagem merda, tipo o Saturino. Cara, é Saturino raiz, cara. Pô. Mas isso não é reserva? Eu amo o Saturino, cara. Isso não é reserva de mercado para você manter o jogo fazendo bafafá por mais tempo? Com certeza. Por que sei lá, a Rockstar foi lançar GTA V pra PC um ano e meio atrasado. Tudo bem que foi porque atrasou mais do que devia. Sim. Mas por que o lançamento foi assim espaçado? Pra agora, dois anos depois, o jogo já vendeu 70 milhões de cópias e nego ainda fala da porra do jogo. Caralho. Se manter no mercado, né? Se manter no mercado, né? Então, a ideia é você lançar um personagem foda, depois lança um mais ou menos, lança outro mais ou menos, depois lança um fodão de novo. E jogos assim que tem franquias de personagens poderosas por trás, ou não tão poderosas assim, o Killer Instinct, por exemplo, ele já tem quase dois anos e ainda tem o seu bafafazinho, é um jogo menor, claro, né? Uhum. Porque vira e mexe de vez em quando os caras vão lá e anunciam, vai ter o Battletoads agora. Caralho, cara. O sapo bolado, cara. É, porra. Daqui a pouco o cara vai ter o Banjo-Kazooie no Killer Instinct. Ah, yes, legal. Aí, tudo a ver. Aí eles vão anunciando assim aos poucos, mesma coisa Nintendo, sei lá, começar a dar uma quedinha de Smash aí, um intervalo desse. Pokémon! Assim, agora vai ter o, Foda-se, vai Black ter o West. Também, Sou assim, Ryu, né, agora é, o céu é o limite pro Smash, cara. Ela, Sou Ryu, né? Lance com... O Ayrton Senna vai sair no Smash também, passou agora. Passou aí, mano. Ayrton races to the top. O Splatoon também tem... O Splatoon tem aquele lance dos eventos que ele faz, sim, tipo, é. Transformers vs Decepticon, que estão fazendo direto, é justamente pra crescer a comunidade aos poucos, sim, né? Sim, é. Pra você manter a sua coisa durante mais tempo, né, cara? Hoje em dia os jogos dependem muito disso, de você. Sim. Você gasta tantas vezes mais com jogos hoje em dia, ainda mais jogo que é de graça, tipo CODs. É, como esse... Como é que eles ganham dinheiro com essa porra? Com um chapéuzinho. É jogo de calça? É, exatamente. Não, exatamente. E aí você pode colocar dinheiro pra comprar herói também. Comprar montaria, que a gente não falou que tem. É quase também. Pay to win, cara, mas... Cara, mas tem montaria não. Nesse jogo? Uma característica diferente em relação aos outros MOBAs é que você pode montar montarias, andar mais rápido ao longo do jogo. Você tá num canto A, você quer ir no canto B, você aperta um botão que durante 2 segundos você invoca uma montaria e sai cavalgando, tocotó, tocotó, tocotó, até o outro isso ponto. Isso aí, cara. O devorador de arco-íris. E, exato. Como toda oportunidade cosmética que o jogo pode ter, você tem uma gama de montarias. Se você curtir a página no Facebook, você ganha uma montaria. Se você fizer uma coisinha ali, você ganha uma montaria. Se você entrar no Heroes of Storm, no Hearthstone, né? Ganha uma. É, Hearthstone você ganha carta. No Diablo você ganha uma. No dia que tiver um MOBA da Nintendo, a melhor montaria ainda vai ser a bicicleta do treinador Pokémon. Não vai ter. Não vai ser cana, não? Carro do F-Zero, Lapras. Não, cara, bicicleta do treinador Pokémon. Mas outra coisa que é incrível, que não é só as montarias, mas também são os visuais dos personagens, né? Que são incríveis. Tanto que eu acho que vocês, não sei se todo mundo sabe, que esse é um personagem novo agora, o Arthur. Que ele tem um visual que ele fica igualzinho o Eva do Evangelion, cara, que é muito foda. Assim. Aqui não é um lugar pra falar. É mais Cybercops do que qualquer outra coisa, mas com as cores do Evangelion. Cybercops eu acho que é melhor do que Evangelion. Isso era pra ser incrível? Não sei. Eu tô um pouco deprimido agora. É você que traduz anime, amigo. Tô achando meio bosta agora esse cara. Quem convidou aí? Esse cara aqui? Quem convidou esse cara? Ô, Rod, da onde você tirou o Evangelion, cara? Não tem nenhum aqui que me parece com o Evangelion. Tem o Evangelion. Não, é que tá tem perdido, as cores do... Tem as cores do Evangelho. Ah, entendi. Só as cores, né, Ali? A skin é do Cybercops. Foi feito pra remeter mesmo, mas é interessante porque, às vezes, a skin tem tudo a ver com a história do personagem. Você tem o Lich King, aí você tem a skin dele como o Arthas Death Knight, ou você tem a skin dele como o Arthas Paladino. No final, isso tudo é só cosmético, não muda a porra. A Sylvanas também tem esse lance, né, ela, antes de ser a... Undead. Tem Undead lá, então você tem isso. Então, é um pouco a mais do que só aquela questão. Mas a Kerrigan não tem, né? Ou tem? Eu acho que não. A Kerrigan não tem. A Kerrigan tem pra ver em Sucubus. A Kerrigan não tem. Não tem ainda. Vai ter sexta-feira. Porque não dá. É difícil fazer a Kerrigan humana, porque ela tipo, humana, ela era um ghost, né? Ela era igual a Nova. Ela tinha uma arma e tal. E as mecânicas dela são totalmente de Zerg, de dar porrada e... Mano, ah, beleza. Porque o meu joguinho de luta da Nintendo não tem a Samus e a Samus de biquíni, né? Não dá. É, tipo, não, tem que... cara. Não, meu ponto é que as habilidades dela eram diferentes quando ela era humana, entendeu? Ia ser estranho ela usando garras e asa quando vai ela era humana. Vai ter duas Kerrigan, acabou. Eles teriam que lançar uma nova Kerrigan. Exato. É, um ghost. Se a nova Kerrigan fosse a nova Kerrigan, faria sentido pra caralho. É pra ter história? Tem lore no jogo? Não. Tem? Tem um lore bem zero ela, assim, podemos assim, bem... O lore heróis é lado vermelho contra o lado azul. Toda Blizzard se unem para cair da porrada. Exatamente isso. É, tipo o lore do Smash, né, cara? Tem, sei lá, uma mão gigante que pegou tudo e botou dentro pra cair na porrada. O lado azul contra o lado vermelho. Baile funk, é isso aí. O lore do Smash agora é um monte de gente entra online pra sair na porrada. Mas o lore do Smash é maneiro, porque a ideia da mão é a mão da criança que brinca com os bonequinhos, né? Mas a questão do Hot é tipo, foda-se! Aí todo mundo, foda-se! Começa a cair na porrada. Na verdade, é o que dizem que é um Nexus, né? Onde todo não tem espaço, nem tempo. É meio sem Nexus lá. É uma união entre as dimensões. Eles caem na porrada, sei lá por quê. Meu Deus! Os abusados aí, ó. É o Nexus ou a falta dele? Ai, que dor no braço. E o... Romero Brito! Essa porra aí dá ataque cardíaco. Tá. E o que tem de ruim das diferenças no... Os BR. Essas pessoas dizem que é um jogo muito mais fácil. Não, eu acho que no mobile a parada mais zoada é o já ali, né? É os BR. BR, cara. Servidor. Já são ZS aí. Não, sim, são BR. Exatamente. Cara, mas olha só, eu li uma discussão dessas de sobre jogo acessível, jogo fácil. Uhum. No caso, era com Street Fighter V, né? Era a galera discutindo. Street Fighter V tá diferente pra caralho dos, sim, outros, enfim. E aí, isso é bom ou isso é ruim? O que o tio Rod falou? O tio Rod ficou nervoso? Ficou bolado. Não, ele vai ficar bolado ainda, porque vão lançar o personagem. Deixa ele bolado, cara. Essa semana, semana que vem, devem confirmar o último personagem, que já sabe que não vai ser o Sagat. Vai, okay, ser o chinês maluco aí, o Fang, que apareceu. Vazou mais ou menos, Flango, né? Flango! O Street Fighter V, ele tá com as mecânicas alteradas para diminuir a laguna entre o cara fodão profissional e o cara que dá voador e banda. Uhum. Não é isso. É nego tá exagerando. Um pouco estúpido. Ah, tá, bom. Ah, entendi. Nego tá exagerando pra caralho. Mas assim, a discussão era: qual é a diferença entre tornar o jogo mais fácil e mais acessível? Mais fácil é simplesmente, realmente, nivela por baixo. Todo, uhum, mundo joga igual. É aquela questão, cara. Você tem o Counter-Strike. Counter-Strike é um jogo fácil, é um jogo simples. É um jogo acessível. Qualquer um pode pegar e jogar. Não demora muito pra você aprender a jogar. Pode ir mais longe, você pode falar de xadrez. Xadrez, não, aí, sim, mas também. Mas aí que tá. Mas aí a acessibilidade ao jogo. Sim. A curva de entrada do jogo. É igual o Diego tava falando comigo no Objection. O Baixo Frente Soco é um podcast que tem uma curva de entrada muito alta. Você vai ouvir o primeiro e falar: caralho, o que que aconteceu? FF não é para iniciante. Estuprado no meu ouvido. Que e aí eu... Black Onyx, Romero Frito, Lapinho? E aí braço. Ele começa, pega duas Uzi de karaokês e começa a atirar em você. Não, o quê? Eu não consegui resolver até o final. A gente é tipo o Moro. Tem o melhor comentário ever. Você chega lá, é música alta, karaokê, esse maluco falando merda. Caralho, até você música conseguir... alta do fundo o tempo... Caralho, eu tô colocando menos 22 de música. É muito frenético, cara. É muito frenético, cara. Admiro quem consegue ouvir até o final, porque é tenso, viu? Aff. Já e começa aí... com o maluco gritando do nada. Entendeu? Você não vê a diferença da entrada pro começo, você não percebe, entrando e meio. É um conjugado, mas não tem quarto sala. Mas o... A gente tá falando sobre Hot, de repente tá falando sobre Street Fighter. Não, eu tava louco, pra você ver, pra você ver. Então, a curva de entrada e do jogo... E agora já acabou o episódio, começou! Acabou! Ah! Enquanto jogos da mobaixofrenção.com. Até semana que vem. Romero Brito! Parei de gravar. Romero Brito! O jogo é fácil de você aprender, então ele é acessível. Mas o jogo não é fácil do tipo, qualquer idiota vence. Ah. Que é quase um pay to win, entendeu? Ah, opa, ganhei. Foda-se, dane-se. Não é isso. O jogo, ele é mais acessível, mas... existe um metajogo que faz com que o cara que se dedicou mais àquele jogo vai ser melhor do que o cara que se dedicou menos. Tem isso até pra sueca. Mas porra, não é só metajogo. Não, é. Sueca é só metajogo. Mas no caso do Street Fighter não é só metajogo. Sueca é no olhar. Uma curva de aprendizado que é quando o jogo é bom, quando o jogo é profundo, entre aspas, a curva de aprendizagem ela é muito gigantesca. Sim. Você tem que jogar muito do jogo pra você se considerar um mestre naquilo, entendeu? Tá, entendi. E claro, o conhecimento do metagame também faz parte. A diferença é essa, assim, o jogo é um jogo qualquer bunda vai virar o fodão, aí isso acho que seria um jogo fácil. Eu acho que é mais fácil alguém do nada se tornar melhor nele do que num Dota, no LoL, assim, por exemplo, no Hots, eu acho. Tudo bem, aí é só acessibilidade, mas tem uma questão mais importante, eu acho, e aí entra a opinião, eu acho que Heroes of the Storm é um jogo que o time conta muito mais do que os outros jogos. Que habilidade se você própria, for um cara absurdamente bem, você não consegue pegar o time inteiro nas costas e vencer o jogo. Nos outros MOBAs que eu joguei, você consegue fazer isso. Se tu, sim, você for no Dota. No Dota, você pode, seu time pode inteiro fidar. Se você matou pra caralho e você tá com o boneco certo, você comprou os itens certos, no final do jogo você mata todo mundo e foda-se sozinho. Tá, porque, por exemplo, no HOTS, o XP, entre aspas, é compartilhado. Né? Sim. Coisa que no Dota e no LoL não é. Exato. Então, o level é do seu time. Se o time inimigo alcançou o level suficiente pra ter ultimate e você não, a próxima teamfight, você tem 90% de chance de perder, cara. Sim. Muda estratégia, segura, tenta ganhar experiência, defende, não vai pra frente enquanto eles estão no level alto. Chinese Hots. Exato, e a gente nem comentou, né? Por exemplo, de a cada 3 levels até o 10 ali, o primeiro até o 4, 7, 10, toda hora, todo seu time vai ganhar uma habilidade específica que você pode ir lá seguir um talento, né? E no isso. 10 você ganha o ultimate ultra. Ali, que faz a diferença pra caralho nas teamfights. O que é interessante, porque em enquanto o Senhor Eternidade estava falando que o item fez falta nessa questão de poder fazer as builds, você tem as builds nas habilidades, né? Os talentos. Mas né? Os talentos entram naquele lance que você falou no início dos itens. É praticamente uma build só pra cada herói, sacou? É, exatamente. Tem alguns heróis que tem uma variedade, tem um talento ou outro que é situacional, mas cara, assim, a base é idêntica. Eles são específicos pro cara não poder sair muito da mecânica do personagem. Então, se você tem um personagem suporte, é muito difícil você conseguir transformar ele em um assassino, entendeu? É praticamente impossível. Não, é uma coisa que... aquele protótipo lá, que ninguém sabe o que ele é. Ou ele mata, ou ele cura, ele faz tudo. Tassadar, louco. Ele é meio especialista, na real. Eu sou suporte. Do nada ele tá lá, na minha opinião, ele deveria ser especialista. Ele é muito mais especialista do que suporte. Mas, por exemplo, tem a Tyrande, por exemplo, e o Karazin, que são suporte, mas dão porrada pra caralho. Verdade. Tanque, mas ele faz tudo. Essa porra de você ter um build específico pra cada boneco, isso não é necessariamente um problema. Pode ser um problema pra nego que é viciado em LOL, sei lá, o caralho, a Dota. Mas, por exemplo, todo jogo de, sei lá, luta, escolheu o Honda. Cara, o Honda é o Honda mesmo. O Honda não vai dar Hadouken. Porra. No de rodoviária, não, vai. Não. O Honda assim, não vai dar Hadouken, mas você, por exemplo, pega o Akuma, por exemplo. Você tem milhões de maneiras de jogar de Akuma. Você pode jogar com Akuma Rushdown, você pode jogar com Akuma Defensivo, você pode jogar com a Akuma Honda pular também, e jogar Fireball. Assim, de Honda também. Tipo, você mas, tem mas várias. Não dá no MOBA? Eu escolhi o Marine. Ah, tu tem que, meu irmão, agora tu tem que ser o Marine Vanguard, vai lá pra cima, dar tiro nos filhos da puta, sobe a ladeira e o caralho. Não, é justamente aquilo que a gente tava falando. Você tem um personagem que ele pode estar curando e ao mesmo tempo ele pode estar dando porrada em todo mundo. Mas tem vários estilos de jogar personagem assim, mas tem alguns personagens que eles são mais feito pedra, que eles são menos modulares, sacou? É, eles já estão travados ali, é tipo o Suturino. Você não tem como jogar de suporte de Suturino. Ele vai entrar ali, vai entrar, tomar porrada, puxar o cara. É pra isso, ele não vai fazer suporte. Ah, tem uma coisa que a gente não falou também é que a sua habilidade final, o seu ultimate, o seu level 6 no Dota e no LoL, você pode escolher entre duas opções. É verdade. Aí virou Street Fighter, parceiro. É tipo, porra. Ulti 1 e Ulti 2. Quero soco no pâncreas. Exatamente. É tipo isso. E isso pra alguns personagens faz bastante diferença também. É, que muda o estilo da jogabilidade dele. O Karazin, por exemplo, que é o Monk do Diablo, um dos ults dele é deixar o cara imortal, quer dizer, quando o cara morre ele revive, e o outro ult é porradaria. Então, se você for mais agressivo, você escolhe a porradaria. Se quiser mais suporte, você escolhe de reviver. O seu adversário sabe qual é o ult que você pegou? Sabe. É, assim que você usa, o cara não sobra. Assim que você usa, beleza. Não, mas dá pra ver, tá? Você aperta bate tab, você... ali. Sacanagem. Aí tinha que ser uma parada escondida até o cara usar a primeira vez. Porque tu não sabe, o cara vai dar soco no punk ou vai dar Hadouken. É que querendo ou não, é difícil a pessoa que para pra apertar o tab pra ver qual que é o ult que ele pegou, né? Mas, querendo ou não, acontece. Eu aperto o tab pra ver quem matou mais, só. Exatamente, é que na maioria do contrário do carazinho, na maioria dos casos tem o ult que é o melhor ult. E se você pega outro ult, você é lixo. Heroes of the Storm não tem essa questão de quem matou mais. Quem tem a jeba maior? Na verdade tem, mas é bem global, né? Pra dizer assim. Porque você não tem esse negócio de assist e kill. É tipo, se você ajudou de alguma forma a matar, você ganhou kill também. Mas tipo, na verdade, muito na verdade, quando alguém morre, aparece por um segundo na tela quem foi que matou. Sim, então, isso mostra. Muito errado, você pode ficar computando isso e no final falar, matei 12. Não, mas aparece. No final, na estatística aparece ali quem matou. Não aparece, mas da maneira principal, né? Pode ir na estatística e ver. Tanto é que quando a gente jogava direto, a Silvia sempre zoava o Goku, que ela de suporte matava mais do que ele. Não, você tá falando. Ah, mas aí, se aparece no final, é a soma do assist kill. É a soma do assist kill. Cachorro morto. A soma do assist kill, sim. É que normalmente o suporte vai estar lá no meio da batalha ajudando a galera, né? Então é normal ter esse score maior mesmo. O que vai fazer diferença mesmo é que no score ali mostra dano de cerco e dano de herói, né? Que é também outra questão do jogo. É a função, né? E o pessoal que vai jogar Heroes of the Storm. O pessoal que vai jogar HOTS, ele vem com uma carga pesada dos outros mobs que eles têm que ter algum número que simbolize o tamanho do pau. Tem que ter. Então o cara vem de tanque, cara, falar. Tem um jebâmetro ali. Olha só quanto de dano eu tomei. Eu sou muito bom tanque. Aí você fala, cara, o que você tá falando, cara? Ah, eu tomei 50 mil de dano, eu sou um tanque muito sinistro. Aí você você, caralho, se mata. Você tá falando muito merda. E isso vem dessa necessidade que as pessoas têm de mostrar da competitividade interna do time, de mostrar que eles são melhores em relação ao outro dentro do objetivo que eles têm de vencer. Mulher faz isso jogando? Quem? Faz, ué. Eu acabei de falar que a Silvia, que a paraguaia tava zoando o Goku. A Silvia é homem, não conta. Ah, tá, desculpa. Faz mulher, isso, sim. A Debs zoa. Repito o argumento. Vou repetir a pergunta. Mulher faz isso? Faz, sim. Que, isso é coisa de mentir peruca de homem, né, cara? Nego, será que... Faz, sim, cara. Mas não, a Belks faz. Tá. A Belks se mede peru também? Ela, tá, só que ela joga no... Ela fala, olha o score desse cara! Ah, entendi. Que lixo! Ela é mineira agora? Eu sei, que lixo! Tem que fazer sotaque de carioca, cara. Muito malo. Mas aí, isso é uma das coisas que as pessoas que vêm dos outros MOBAs não conseguem absorver do HOTS. É um jogo um pouco diferente. O HOTS, ele é o frescobol dos MOBAs. É um jogo... tipicamente carioca. Onde todos ganham. Frescobol dos MOBAs. Todos ganham. Cara, falando assim, eu não quero mais jogar HOTS. Aí no final você aplaude o sol, né? Isso. Uma maconha na apoiadora e aplaude o sol. Caraca. Essa é a parada. Merda. Esse jogo é frescobol no inferno, aí sim. Aí vai no Belmonte e compra uma empada e come. Capiroto, literalmente. Não, com certeza deve ser frescobol, né? Porque o Diablo monta um pônei rosa de arco-íris, deve ser frescobol mesmo essa porra. Sempre. Peraí, tem o Diablo? Tem. O Diablo. E dá pra montá-lo no um arco-íris rosa? Dá. Fácil. Caralho, é o devorador de arco-íris, é o pônei rosa arco-íris. Google agora. Diablo. Mountain. Tá procurando no Google. Caralho, que belíssima visão, cara. É lindo, cara. Só falta colocar aquela música agora. Always I wanna be with you. É o Michael Lee. Cara, deve ter um vídeo de 10 horas disso no YouTube. Tem que ser 10 hours. Cara, 10 hours. Diablo. Diablo. Abertura, canta essa música aí. Unicorn Erasure. Não, Robot Unicorn Hots. Tem que Hots. Não tem, cara. Não tem, não é. Ah, tá errado essa internet, cara. Me decepcionou a internet. Olha a oportunidade de criar um. A internet já foi melhor. Ai, caralho. Cadê o Killer Ape pra estar aqui? Mas tem pornô aqui! Rega 44, né? Que é? 34. Só foi 10 a mais, agora. Tô procurando agora. Mas outra coisa que eu queria falar é que o Hots, ele valoriza o personagem, sim, né? Tanto que esses dias eu fui jogar o Dota de novo e eu, cadê meu boneco, entendeu? Porque é muito pequeno, é muito, entendeu? É super, você é fácil você perder teu personagem. E no Heroes, não. Você consegue ver teu boneco em bom tamanho. E até a questão de graficamente, ele torna o jogo mais bonito e interessante, né? Você consegue ver o boneco atacando realmente, assim. Não é aquela coisa longe, assim. É, pode ser que porque eu não jogo na tela de 70, né? Mas sei lá, né? Cara, ninguém que joga MOBA... Não, pior que tem. Eu já vi uns malucos. O maluco que fez um setup pra televisão dele ser uma versão ultra ampliada do minimapa. Ah, eu já vi essa porra. O maluco tá tipo num centro de comando e controle de uma prefeitura qualquer, com muitos monitores, e são todas versões ampliadas do minimapa. Cara, eu vi um que acho que o cara jogava Smite, que era... Ele jogava num monitor enorme, tinha um monitor um pouco menor que ele usava pra ver o minimapa gigante, e tinha uma tablet que ele usava pra fazer uns registros loucos das builds dos personagens lá que ele fazia. Caralho, montando umas paradas. É quase uma tese de doutorado, cara. É? Se pá, era. Então isso que eu acho interessante, né? É, pra você que joga com, digamos, com uma tela só, que acho que nem isso existe mais, a galera joga com duas telas, mas pra você que joga com uma tela só que não é muito grande, cara, o Heroes realmente dá ênfase ao personagem, à luta, aos efeitos, até quando o boneco solta as magias, assim, é algo que você consegue acompanhar no jogo, não é aquela explosão de luz, assim, que vem em League of Legends. O Dota até agora tem melhorado bastante agora. Olha, todos eles têm melhorado, mas a questão de identidade visual dele é muito forte, né? É uma coisa que repete muito o que o Warcraft 3 foi, né? Com essa coisa bem, com umas linhas bem cartunescas. Não, mas é uma coisa que eu vou te falar também. Faz muito tempo que eu não jogo LoL e Dota 2 e esses outros jogos. Eu voltei a jogar MOBA com Heroes. Heroes! Puta que... E Heart of the Sword. Com o Royce. Eu voltei Royce. A jogar nessa merda. Com o Royce. Então, White. O problema é, o que eu, uma coisa que me chamou muita atenção é, primeiro, eu achei o gráfico do jogo uma coisa muito bonita, bem legal. É bem diferenciado do que os outros, porque quando eu escolho um personagem, já na tela de seleção, eu tenho um modelo dele grandão, como se fosse um personagem de um jogo mesmo, grande. Ao mesmo tempo que eu vou jogar LOL, eram todos aqueles bonecos cabeçudinhos, pequenininhos. No HOTS, eu tenho ele em um design maneiro. Tem renderizado na sua frente ali. Renderizado, bonecão maneiro. Nossa, cara. Daria muito bem pra ele ser um personagem de um jogo em terceira pessoa ali que eu fosse jogar, amadão. E isso já me chamou a atenção. Eu já falei, porra, que maneiro. Que maneiro eu estar jogando com a Sylvanas aqui e ela não ser um tibi boneco cabeçudo. Ah, isso é já diferente do LOL, que na época eu jogava, eram todos os personagens de desenho. E quando eu chegava no jogo, era uma porra meio cabeçuda pequenininha que eu tinha que usar a minha imaginação pra ver aquele desenho que eu tinha escolhido. Sim. E muito pelo contrário, né? Sylvanas, longe de boneco, é tipo uma mulher super sarada, tipo. Cá pra nós. Caralho, que coxa, né, cara? Que coxa, aquela. Puta que pariu. Uou, que bundinha. Vida, hein? Poxa, que bundinha. Mas a melhor bundinha é da Kerrigan. E não, é uma mentira, que eu gosto mais da Morales, aquela bunda gorda da Morales. Morales é bem nome de personagem que ia ser feito por aquela morena de Hollywood, que é lésbica, que é mulher macho pra caralho. Ah, é essa mulher aí mesmo. É. Tem uma cena já forte de eSports? Tem, sim. Ah, sei lá, cara. Nesse exato momento que a gente tá falando, a Blizzard, ela se deu o trabalho, sim, de sei lá o que ela fez, mas ela já colocou times do competitivo, até mesmo do Dota 2 e do League of Legends, num campeonato mundial. Caralho. A nível, tipo, international do Dota 2. Caralho. O problema é que eu não sei como Dota 2, ele tem um preço de ganho, os prêmios do Dota 2 são, tipo, 50 vezes maiores que os outros esportes. O prêmio dos torneios de Dota, eles são crowdfunded. Sim. Você compra lá os bonequinhos do Dota lá, o seu, como é que chama? Compendium? Uhum. Compendium. Você compra essa porra, toda vez que tem um torneio, todo, sei lá, de quando em quando tem essa porra, eles lançam essa merda e ela te dá algumas vantagens no game lá, você ganha umas skins, umas coisas assim, e você financia parte da premiação do torneio. Assistir a partida, você paga, pra você ter uma ideia. Exato, é como se fosse um ingresso, literalmente. É, como se fosse tipo um pay-per-view, assim, do... Mas é muito surreal, porque enquanto algumas pessoas cobram, enquanto alguns torneios ganham, sei lá, 500 mil, Dota 2 tira 25 milhões. Não, mas caralho! Mas é isso, cara. Além do compêndio lá, que você compra, as pessoas fazem aqueles itens pelo workshop da Steam, e parte desse lucro, ele pode destinar pra financiar o International, tá ligado? Entendi. Eu não sei, porque... Sem contar que a player base do Dota é grande pra caralho. Sim. Mas, olha não, só, nesse sentido... O do LoL é o maior mundo. Mas o LoL não tem compendium ainda. Isso, o LoL não tem compendium e talvez a galera do LoL seja uma galera de perfil mais diferente, que, sei lá, tem menos dinheiro pra isso. Mais mongolói, mais virgem, é bem por aí, mais hétero. Sim, lixo. Os torneios de LoL são bem grandes. Você pega a final do Brasileiro, eles fecharam metade ali daquele Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. Tu tá zoando a final do... Não, eu não tô sacaneando. A final do LoL teve mais audiência que Santos e Vasco, cara. Sim. Também Santos e Vasco, né? Não, mas mesmo assim, cara. Jeito de falar, cara. Tô falando o seguinte. Ano passado, que a final do CBLOL foi aqui no Rio, como tudo no Brasil, você começa no Rio, aí fica grande, você leva pra São Paulo, que tem mais virgem lá. Não tem paulista hoje, tá sem graça. Ah, tem os Abusa. Não sou Abusa. Não sou, não. Aqui é da Rússia mesmo. É verdade. Levaram o CBLOL, afinal, sei lá, do Maracanãzinho pro Allianz Parque, né? Cara, isso. Muito mais gente, obviamente. Mas o fato é que ano passado, que a final foi aqui no Maracanãzinho, meu orientador tentou levar o filho de 12, 14 anos, sei lá, pra ver a final. Cara, os ingressos, ele me falou que os ingressos se esgotaram em 10 minutos, cara. Sim, foi 10 isso. minutos. Sim, é retardado, Maracanãzinho, cara. Maracanãzinho não é gigante, tipo, não é o Rock in Rio. Então, mas assim, ao mesmo tempo, caralho, é um jogo de videogame, cara. É. Nessas horas, a gente tem que se colocar no nosso lugar, tipo, não é o show do Metallica. Uhum. É uma porra de uma final do campeonato do joguinho, cara, do teu filho. Não. E aí, em 10 minutos, acaba o ingresso, até mais. É porque também tem esse lance, né? O suporte que a Riot dá, assim, pra questão de servidores, de ter um escritório aqui no Brasil, né? Coisa que a Blizzard ainda não tem, ela só tem o PR aqui dela e a Valve nem se fala, né? Por isso que é maior, assim, mesmo. Eles conseguem. A Blizzard maior. Tem o Dr. André que manda e-mail pra gente, ainda, né? Todo mundo recebe e-mail do André, a gente fina. E é isso, né? Não tem. A Riot é o emprego dos sonhos de muita galera que a gente conhece, né? Uhum. Uns conseguiram, né? E ficam lá, ai meu Deus, Riot, maravilhoso trabalhar aqui. Cara, deve ser tipo. Cara, vamos sério, deve ser o McDonald's do século XXI. O McDonald's já há 30 anos, né? Do século XXI, todo mundo quer trabalhar lá, cara. Impressionante. E a galera do LOL, eles não sei a diferença de perfil entre eles e os do Dota, enfim. É, mas eles realmente são apaixonados pela empresa, cara. E a Riot é uma empresa que ela tá aí há alguns anos, não muitos anos no mercado, fazendo fortuna com um jogo. É verdade. A Riot tem um jogo, cara. Eles têm um jogo e eles destroem a maioria das outras empresas. É, eles têm, tem 6 anos o LOL. Eu tava lendo um artigo agora dizendo que o Dota ganha 18 milhões por mês. Só o Dota. Uhum. E que o League of Legends ganha isso em 5 dias. Que isso? Eu não sei qual exagerado é esse artigo, mas enfim. Não, mas então, só pra fazer um paralelo, a Blizzard, por muitos anos, ela foi uma empresa de um jogo. Ela pode ter vários jogos, mas ela sempre tinha o jogo do momento dela, que ela se dedicava exclusivamente pra aquele jogo. Isso aí foi o WoW. Na verdade, Diablo 2 antes, que era só Diablo 2. Aí depois teve Warcraft 3, que foi só... Não, mas Diablo... Mas aí é porque a Blizzard, ela demorava pra lançar os jogos. Sim, exato. Mas ela lucrava com um jogo só. O foco dela... Antes do StarCraft 2 sair, que foi meio que o... Agora vamos fazer uma porrada de uma vez. Antes do StarCraft 2, tava meio que assim. Tava o WoW. Aí saiu o StarCraft 2, aí meio que empolgou, saiu o Diablo e todo mundo. Mas, Ninja Inimigo, antigamente, as pessoas, elas planejavam um jogo assim. Ele era um produto que você fazia, vendia e acabou. Hoje em dia, não. A monetização agora ela é a longo prazo, sacou? Toda semana, nego lança a porra da skin e o cara vai lá e compra a porra da skin, entendeu? Você tem razão, mas o meu ponto é pela primeira vez que a Blizzard, ela tá com 5 jogos ao mesmo tempo e administrando todos os 5 jogos e lançando e falando assim, olha só, se você jogar o Hearthstone, você vai ganhar o bagulhinho dentro do HOTS e no HOTS você vai ganhar um negocinho do WoW pra você poder jogar também o StarCraft. E não esquece do Diablo 3 ali, não, que as pessoas ainda jogam aquela bosta. Aliás, eu gostaria de ter algum artigo sobre isso pra ver se isso tá dando certo. Uhum. Cara, talvez sim. É possível sim, que não, cara, porque todos os jogos dela tá ali no top 15 dos jogos mais jogados, então você entra ali no Twitch, todos os jogos dela são streamados pra caralho, menos a porra do WoW, que mas, ninguém... Mas, cara, por exemplo, agora faz umas 2 semanas, eles lançaram o Artanis, que é o herói do StarCraft, um Protoss, e eles lançaram da seguinte forma: quem tinha feito o pré-order da próxima expansão do StarCraft, você ganhava o Artanis uma semana antes dele lançar de fato no jogo. Uhum. Então, eu inclusive comprei e, cara, era disputado eu conseguir pegar o Artanis, porque muita gente que nem joga StarCraft deve ter feito pré-order dessa porra só pra jogar com mulher. Mas o que tem o lance da Blizzard é que o público dela, que os fãs dela são muito... São fiéis. É, fiéis, exatamente, cara. Sim, você vê a galera assim, que nem jogava MOBA, que nem jogava, sei lá, tipo, os jogos assim desse tipo, migrando facilmente pro ROS, cara. E até hoje muita gente... Mas também, por isso que esse lance, esse modelo deles, de você comprar uma coisa num jogo e ter um reflexo no outro jogo, isso dá certo, entendeu? Uhum. Porque a maioria dos caras que jogam jogos da Blizzard joga tudo. Não, só no ROS, né? Que daí tem o Hearthstone também, que agora tá bombando. Exato, porque, por exemplo, o Hearthstone e essa técnica deles de pelo menos jogar um pouquinho pra ganhar um prêmio, faz a pessoa conhecer um jogo que talvez ela nem fosse jogar. Sim. Por exemplo, o Demente... Não, cala a boca. O Demente... ele foi jogar o WoW pra pegar a porra da montaria no HOTS e tá jogando o WoW até agora e largou a porra do HOTS. Exato. E agora tá com 1.500 horas de WoW nessa semana. Fica olhando o Action House aí. Moleque, você é milionário. Milionário. O cara vira economista, tá ligado? Vai ser com o diploma de economista de lá. Não, mas sério. Essa técnica tá funcionando muito bem. Porque você vê gente comprando o jogo que... Hearthstone é pura cocaína. Tinha gente que nem ia experimentar, nem ia jogar e tal. Ela falou, não, joga aqui pra ganhar um negocinho. Aí o cara joga e fala, porra, que maneiro esse jogo. E aí o cara tá comprando pacotinho no Hearthstone. Aí o cara tá jogando Hearthstone no celular enquanto tá indo pro trabalho, porque quando chega em casa ele joga HOTS com a galera. E depois ele vai jogar um Diablo 3 no final de semana porque ele é doente. Sim. E isso... Não, e calma, ainda vai ter o Overwatch. Overwatch ainda chegando aí. Caralho, fudeu, moleque. Esse Overwatch, fudeu. Cara, eu tô vendo esse jogo, cara, parece uma bosta. Só falta um jogo de luta pra Blizzard fechar o caneco ali, porque é a única coisa que falta. Não, mas a Blizzard, ela só faz coisa que dá dinheiro. É. Boa. Luta presta, não, pera. Alguém tem alguma coisa que ainda quer falar sobre o jogo? Acho que a gente falou, fechou redondo. Estou satisfeito. Estou com barriga cheia. Estou com vontade de jogar. Joga, é legal. Você pode andar com o Diablo num pônei. Cara, isso é a melhor parte. Estamos chegando mais no final do... Caralho, eu lembro sempre daquele desenho do G.I. Joe que tinha um personagem falando: matem todos, genial. Tinha que pegar o áudio dessa bosta em algum negócio do YouTube abandonado. Episódio Heroes of the Storm. Senhor da Eternidade, depois de toda essa nossa discussão, de todos esses pontos, eu queria que você, nosso amigo do coração, senhor de todo o ódio depois do Comandante Cobra, desse uma bunda para Heroes of the Storm. Pra quem não sabe, tá dando mole, chegou agora, nós aqui do Baixo de Frente Soco, nós não damos notas, nós não damos reflexos numéricos, nós fazemos comparações com coisas do nosso dia a dia, como peitos, como bundas, como carros, como aviões. Já foi mais variado, inclusive. Já foi mais variado. É. Você prefere dar outra coisa? Quer um grito? A gente deu um grito uma vez, foi irado. Pô, da hora, hein? Já foi, repetiram também, né? Pra repetir, melhor bunda. Tipos de paçoca, sei lá. Caralho! Tipos de paçoca? Um doce de festa junina pro Rio de Janeiro. Tem que ser um doce de fim de ano já agora, né? Não, pô, então... Novembro. Tá, então diz uma porra de comida de ceia de Natal pro Rio de Janeiro. Exatamente, pô. Ele ia pedir um segundo no chat. Tiro, certo? Pensar. É. Perdeu a chance, outra pessoa vai fazer buceta. Agora. Caralho! Alô? Aí, voltou aí, voltou. Eu tenho que dar o quê? Bunda, pirulito de praia, é o quê? Tem que dizer uma comida de ceia de Natal para Heroes of the Storm. Cara, é uma comida... Cara, eu tenho uma teoria, que é que a casa, o lar, é onde o seu coração está. Uhum. E o seu coração está onde seus amigos estão. Então, como atualmente meus amigos jogam HOTS, eu jogo HOTS. Então... Uhum. E bom, cara, seria muito hipócrita eu dar uma nota ruim, porque eu fico jogando essa merda o dia inteiro. Então eu vou dar um tender com um molho gostoso, bem gordurado, sabe qual é? Nice. Recheado com farofa por dentro, aquele assim, é maneiro? Esse mesmo, cara, esse mesmo. Entendi, esse pô, é foda. Aquele, molho meio, molho meio adocicado, sabe qual é? Aquele molho meio adocicado. Puta merda. Umami, o nome da buzeta, coisa. Qual é a comida de Natal que você daria pra Heroes of the Storm? Cara, eu colocaria o chocotone. Nice. Caralho, o caráter, muito Mas bom. Não, pera, chocotone de antigamente, porque o chocotone de hoje em dia só tem uma gotinha de chocolate. Não, assim. O chocotone é aqueles bem assim, cacau show, tá ligado? Desculpa, ah, não. Propaganda. Trufa. É chamado de trufa hoje em dia. Trufotone. Rodito. É, tipo aquele pavê da tia-avó do seu vizinho que você nunca conseguiu comer, entendeu? Caralho, você nunca conseguiu jogar? O pavê ou a tia-avó do teu vizinho? Uma pergunta relevante. Foi bem ambíguo, de fato. Deixa no ar. Loop infinito. Cara, é um peru, porque só tem virgem jogando essa porra, então, né, o peru de Natal é ideal pra essa galera. Só tem virgem nessa porra. E aí, Lapso, no seu papel de orelha, o que você achou de Heroes of the Storm? Eu consegui falar. Eu consegui, no final, falar. Conseguiu. Cara, duas coisas, assim. Eu tô afim do Chocotone agora. Uhum. Inclusive, eu tenho um aqui em casa, por sorte. Eu tô afim da tia-avó do meu vizinho. É, tem a tia-avó do vizinho, que vai que, sei lá, é a mãe do Chifre. Uma parada assim. É. E o Diablo. Fuzil com a galinha da vizinha. E o quê? Já procurei de noite. Rau! O Diablo montado no unicórnio robô ataque é uma parada que eu quero. Que eu quero testar. Muito ver qual é. Tem Zerg de montaria, não? Tipo, Zerg Rush? Tinha que ter. Não, ainda não. Ainda não. Mas até o. Mas tem o dia que o programa sair. Se você fechar os olhos, dá pra fingir que a aranha é um Zerg. Sim. Pode crer. No dia que o programa sair, vai ter a conferência da Blizzard e vão anunciar o Snake do Rock'n'Roll Racing. Do Metal Gear. E... Blackthorn. Previsões e lápis, olha só. Blackthorn, vão anunciar o Blackthorn. Bloodborne. Aí, olha sim, só. Vão anunciar a Kerrigan. A Kerrigan, assim, já tem. A Kerrigan. Só não, que não tinha, caralho. Não, não tem a Kerrigan humana. Tem a Kerrigan. Olha só. Eu acertei mesmo sem saber. Caralho, mano, vai acertar tudo, cara. Eu não acredito. E vão. E a Capcom vai anunciar o chinês do Street Fight. Na BlizzCon. Na BlizzCon. Tem que ser assim. Sim, ué. Porra, empresas irmãs aí, parceiras. Fala mais alguma coisa, só pra ver se. Fizeram vários jogos juntos. E o que mais que vai ter? Vai. Fala o mapa novo. Mapa novo. Vai ser a pista do Rock and Roll Race, cara, claro. Vai ter, caralho, vai, foda. Ter a, caralho, vai ter a pista da lava do Rock and Roll Race. Que ideal, né? E te falar, depois você tem que pegar o carro e aí fica cada um num carro brigando em cada carro. Muito foda. Não, eu pego a bandeira, cara, que ele falou já, cara. Aí eu pego a bandeira, pegar o carro e dirigir o carro de volta pra base. Vai ser, e vai ter montaria também do Rock and Roll Racing. Sim. Vai ser aquela fase do inferno do Rock and Roll Racing, que o... E na verdade o personagem que vai ter vai ser aquele maluco que é a cara de metal, assim, metade da cara de metal. Ah, eu tô ligado. Punk pra caralho. Sim. Eu não lembro mais o nome do personagem. Não se esqueça. Eu sei que... Viram, eu sei que... Snake is about to blow! Previsões de lá, tu aguarda, hein? Vai ter. É isso aí. Rodite, se as pessoas quiserem ouvir mais dessa sua deliciosa voz, você ainda está sumindo? Você está com novas frentes? Novas oportunidades de diversão? Olha só, que loucura. As vésperas do nosso retorno aí, nada triunfal. Cara, você vai descobrir que hiatos causam dependência. Sim, né? Vai ser bom. Que droga. É bom. Dá uma renovada na relação. É, então, a gente tentou fazer isso, exatamente isso. A gente resetou a porra toda e Papo de Noob começa do número 1 de novo. Do reboot? É, exato. Na próxima quarta-feira, hein? Mas aí, se for pra o Papo de Noob número 3, eu vou achar dois Papos de Noob número 3. Vai, justamente, né? pra fundir o seu cérebro. É igual o gibi do Quarto Fantástico. Sim. Tem vários número 1 aí. Todos são uma bosta, não. É praticamente o Terra Zero do Papo de Noob, né? Terra Zero. Os Papos 52, né? Vingadores, Heróis Renascem. É, exato. Então, próxima quarta-feira a gente tá numa casa nova, né? É putzilla.net. Putzilla.net. Vai estar o link no post aí, a galera coloca aí, por favor. Você tá sendo muito. Tá tendo muito esperança na humanidade, né, cara? Vai ter. E o senhor Zé Buceta? E aí, nossa, cara, eu tô em um monte de casa agora, mas as minhas principais atualmente é o beatsdewamp.com.br, falando sobre música de jogos com o Chunin. Chunin. E também eu estou lá no drinkandplay.com só, falando sobre videogame e um monte de outras coisas da hora lá com o pessoal. Olha só, são dois caras que nunca mais passaram por aqui, né? O pessoal do Drink and Play e o Chunin. São dois caras. Só convidar o Chunin, Chunin tá aí direto falando Metal Gear. E já que a gente tá falando de podcasts ainda, eu esqueci de avisar aqui, né? Aproveitar que o Zé Buceta e o Rodi estão aí e que o que eu vou falar não tem nada a ver com eles. Claro. Vai doer pra caralho meu braço. Final do mês passado, começo de outubro, não lembro mais quando é que foi. Eu gravei com o Eric lá no Overkill. Episódio 74, que agora não é o penúltimo que tá lá. Tem o dia aniversário agora, o 75. Baixem todos e escutem. O 74 tem eu. Eu não lembro se eu já gravei outro antes, eu acho que não. Sobre sucessores espirituais, né? Sobre sucessores espirituais. Exatamente. E tem algum lá que o Ingeville gravou uma vez também há muito tempo. Com certeza tem. Sim, mas isso há muito tempo, porque hoje em dia o Ilapso é convidado pra todos os lugares. Eu não fui convidado pra nenhum. Música triste! Música do Hulk. E aí pra aproveitar que o Ingeville não é convidado pra porra nenhuma, tem o nosso amigo Pombo do podcast de Tanguinha. Ele resolveu sair do ostracismo, ele admitiu que o Vasco vai cair, foda-se. E ele lançou com o nosso amigo Chacal e com outro cara que não é irmão gêmeo do Chacal, só é parecido, chamado Robinho, que um podcast sobre futebol, essa arte do povo, que é o Boleiragem, está com uma edição, se não me engano. Mas vale a pena dizer que o Pombo deu um migué master chá de sumiço, não respondia mais a gente, não fazia mais porra nenhuma. O Pombo tá numa... Não, ele tá no mundo dele, tá, cara, ele sabe aquele vídeo do Porto dos Fundos do Washington, que tava possuído pelo capeta? E tava na melhor fase da vida? O Pombo tá, tipo, possuído pelo capeta. Ele tá lá, tá se alimentando bem, tá comendo Sheila, tá indo na academia. O Pombo tá legal, gente. O Pombo tá bolado, ele tá aí. Tá desfrutando, né? Desfrutando o anonimato. Tá desfrutando do anonimato aí, tá aí vendendo suco pra caramba na feira. E aí tem o Boleiragem, que é do blog, o nome do blog deles é 10 ou 2. Mais um grupo de idiotas que fez a mesma coisa que o Bastante Sou, criou um site e um podcast com nomes diferentes, que é pra ficar mais difícil de achar. Exato. É, passamos o legado, né? E também queria fazer uma última referência, que eu esqueço toda semana e foi bom ter lembrado agora, inclusive, que é que tá chovendo em São Paulo. E é bom que chova. Porque... Ai, que merda. Porque quando chove, molha, né? Como diz a Dilma. E que de é cá o pra lá, de lá pra cá. De cá pra lá. Eu quero saudar a mandioca. Que é o Calibre Lordal, que é a nova iteração do nosso amigo Fernando Sato Mussioli, o Tengumaru. Que é basicamente um canal de YouTube maneiro, que toda terça-feira, que é o dia que a gente grava o podcast, eles ficam lá fazendo transmissões ao vivo de Dark Souls. Eles estão zerando aquela porra de cabo a rabo, de rabo a cabo. E... cá pra lá, de lá pra cá. E também, e depois que termina a lore deles de Dark Souls, você pode 10h30 entrar no canal, já começou inclusive, um canal aí do Hitbox do Arara, pra ficar vendo Masterchef comentado pela galera, que é muito bom. Masterchef é um programa ótimo, não sabia, o Luke sério me apresentou. Sério que fazem streaming de Masterchef? Ah, genial, cara. Fazem cara, streaming genial. De Masterchef. E genial. É o, não é de Masterchef, é de Chef Sensei. Sim, Chef Sensei. E agora é o Tibi Chef Sensei. E é um fenômeno da internet, você não tá entendendo. O Arara, ele é o streamer oficial de Masterchef. Exato, fala da música do Popó Popó. Popó Popó, tem DJ André Marques. Caraca, tem, muito, tem. É muito foda, cara. É muito bom, eu acho que todos deviam conferir, né? Recomendo fortemente. Porra, muito caralho, bom, cara. Caralho, cara, fecha mais frente soco, vai todo mundo ver essa merda aí. Pelo amor de Deus, merda. Vai se fuder. Terça-feira, na hora do daqui a pouco, pra nós aqui. É, daqui, acho que deve ter começado. É. E... começou. E é isso, basicamente, pai. É isso, né? Acho que não tem pra falar nada. Não, a gente tem que marcar uma live. Tem que marcar alguma coisa aí. Uma live aí, pô, que é isso. Se você jogou Heroes of the Storm, se você gostou da nossa opinião, se você não gostou, foda-se qualquer coisa, envie seu e-mail pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Mas a diversão não para por aí, né, Ilapsos? Dizem que a diversão não para por aí porque você pode nos enviar um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Mas se você... foda-se, merda. Você acabou de falar? Sim. Eu tô vendo o streaming. Hoje eu tô de orelha. Fica na moral. Então tá beleza. Tá beleza. Mas a diversão não para por aí, como já disse também esse viado aí. Você pode acessar o facebook.com/baixofrentesoco, que é a fanpage do BFS. Exatamente. Sabe o que você pode fazer também, Lápis? Acessar o facebook.com/baixofrentesoco, que é a fanpage do Baixo Frente Soco. Perfeito, Mestre Splinter. E temos também o facebook.com/groups Baixo Frente Soco, de novo, que é aí o grupo lá de Sbrubbles. Exato. Temos o orkut.com/community? 3652-2458.spx, que é a comunidade do Baixo Frente Soco. Senhor Eternidade, qual é o nosso tweet? Tem tweet? É site? Sei lá, cara. PC Guzmão. É /baixofrentesoco, não? PC exatamente! Ah, cara, todo mundo é inteligente. O Solid que criou essa merda e parou de usar essa porra pra criar um canal dele lá. Que absurdo, não fala assim do Twitch, cara. O Twitch é um canal tão bom, cara. Não, agora nem o Twitch usa mais, ele usa, como é que é aquela porra? Hitbox. Hitbox, só pra ser hipster, viado. Só a gente que usa, cara, a gente é a vanguarda do atraso, cara, Baixo Frente Soco. Sim. Eu lembro até hoje, aquele agosto de 2012, deixa eu falar, porra, aquele agosto de 2012. Pô, o PH atrapalha todo mundo. O senhor está sendo leviano. Agosto de 2012. A gente lá no restaurante, lá na PRJ, falando, porra, tem sal de Patreon, a gente podia criar sal de Patreon em 2012, 3 anos depois, agora todo mundo tem Patreon, lucra horrores. A gente paga o servidor, que é bom. E tem agora o Patreon secreto do Baixo Frente Soco, que sofreu uma porrada violenta e um monte de gente parou de colaborar com o nosso Patreon. É, mas não chora não, que é feio. É, mas é verdade, foi feio, velho. Mas o Abílio Diniz disse que não é crise econômica, é crise política só. Vamos ver se agora o Abílio Diniz falando, eu acredito. É verdade. Mas é tipo isso. Eu não acredito nele, não. Ah, eu acredito que ele era dono do Pão de Açúcar e agora ele é o conselheiro-chefe da BERT. E cara, o lance é que... tem que acreditar, no meu coração. E o lance é que tem lá o Patreon, tem o nosso Twitter, tem o nosso Twitch, tem o nosso YouTube. Bota uma meta lá. Se todo mundo voltar a pagar, você tem que fazer alguma parada aí. Dobra a meta, mas eu tava pensando nisso hoje. Se bater, dobra a meta. Dobra a meta. A gente quer contratar editor, a gente quer contratar uma pessoa que faça as imagens de vitrine. Oi. Zabuzeta. O Zabuzeta tá querendo editar. Ataque de oportunidade. Joga no 20. A gente tá querendo botar alguém pra fazer as vitrines aí, porque eu não sei mexer em Photoshop. Faço até vídeo no YouTube. E eu contrato o Killer Jabuti pra editar do meu bolso. Olha só. Nossa, aí tu é milionário. Daí, né? Daí vai ficar top. O cara tem 3 empregos e tudo, só trabalha 4 horas por dia. É, Chuta o tema aí, chuta o tema, Rodite, da semana que vem. Alguma coisa da Nintendo, com certeza. Errou. Kingdom Hearts. Errou Rudy. Não, quer dizer, pode ser que não tenha errado, mas errou. É fácil, cara, enquanto não acertar, errou. Eu acho que Mass Effect rola, hein? E põe o Senhor da Eternidade pra ficar xingando todo mundo. Não, Mass Effect passou já, amor, acho que já foi. Mas a gente sempre faz isso, a gente sempre lança os programas quando ninguém mais quer ouvir ele. Tipo, a gente tá na hora de a gente falar, fazer um programa sobre GTA V. Cara, eu vou falar que, na verdade, vocês não lançam quando ninguém mais quer ouvir. Vocês lançam quando as pessoas precisam. Elas não sabem que precisam, mas vocês lançam. Cara, esse, é o momento ideal. Esse é o Bastion de Soul, cara. É esse guardião silencioso, esse sentinela. É o Batman dos jogos. Capeta, né? Não é o podcast que você quer. É o Batman do Soco, né? É o Batman do Soco.